Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast, e essa semana iremos falar de uma franquia bem lucrativa no cinema, com alguns filmes, alguns contestáveis, outros são muito bons, na minha opinião. Aí o pessoal tá um certo hype atualmente, com críticas positivas ou não, meu Deus do céu. Depois de 9 filmes não dá pra não ser lucrativo, né, pelo amor de Deus. Porra, com certeza, né. Se depois de 9 filmes ainda não faz dinheiro, caraca, parabéns, né, cara, pro quem tá aprovando esse orçamento aí, caraca. Devolve logo esses direitos, cara. Bom, hoje iremos falar sobre todos os filmes dos X-Men. Na verdade, os filmes principais, né? Só os que valem. Pois é, né? Só os que valem, porque Wolverine pra mim não vale. O Deadpool até lá vale, vai. Mas sei lá, bom. Mas hoje não, né? Hoje não, né? Ah, aqui é o Sage, e eu não sei dizer se o Hugh Jackman é um cara de muita sorte ou o cara que perdeu a vaga dele tem muito azar, cara. É sério. Olha, eu não sei se ele tem sorte, não. Eu sei que ele gosta de mostrar a bundinha. Porra. Se eu fosse igual a ele, eu faria também. Eu andava sem roupa. Eu andava sem roupa, né? Pra ele. Direto. Aqui é o Cabeça, e nesse último filme o Paul tava do lado da traição agora. Ele viu como é ser traído. Traitor. Tava esperando. Mas aquele olhar 43 dele é sedutor, cara. Ele ganhou pelo olhar pra mim. Eu sou o Flávio Kiba, e quando um mutante faz 15 anos, ele recebe um baile de mutante... Nossa! Meu Deus! Aqui é o Professor Rods X e... Paranananana. Mas então, vamos falar de todos esses filmes dos X-Men, os filmes principais. Todos eles são produzidos pela Fox Studios, a 20th Century Fox. Para os desavisados, é sempre bom falar sempre, não é Marvel Studios, não é Marvel Cinematic Universe. E, pelo amor de Deus, né? Já tá na hora de aprender isso. Filmes do X-Men não é MCU. Mas eu não culpo também, porque é realmente uma confusão da porra. Porque em alguns dos X-Men aparece o Stan Lee, aparece aquele logotipo da Marvel no começo, aí uns tem cena pós-crédito, a galera confunde. Tudo aí realmente não. Na verdade, quase todos têm. Eu não sei se todos têm, mas a maioria tem cena pós-crédito, né? Eu lembro de algumas, assim, bem de leve. Eu não lembro de todas. Os mais recentes têm. O primeiro e o segundo acho que não tinham. O First Class tinha. First Class não tem. Aí o Dias de Futuro Esquecido tem. Tem. E o Apocalipse e tem. E agora o Apocalipse tem. O Apocalipse tem. Aliás, o que os fãs mais pedem ultimamente é pra que o universo dos X-Men seja incorporado ao universo da Disney. Ah, sim. Mas eu não quero que isso aconteça. Eu não quero, porque eu gosto bem. Do jeito que tá. Tão fácil. É tão fácil. É só a Disney comprar Fox, né? Só a Disney comprar Fox. Depois de tantos acontecimentos e tantos universos, não dá mais, né? Mas não concordo. Prefiro do jeito que tá. Deixa assim. A Marvel já não tá dando conta de fazer as coisas dela. Já tem coisa demais, já. Mas esse universo dos X-Men no cinema, elas são compostas de 6 filmes principais, 2 trilogias, que a gente fala, e além disso, mais 3 spin-offs já lançados. São os 2 filmes do Wolverine e o filme do Deadpool. Isso. Do Deadpool. Os 2 filmes do Wolverine que você não deveria assistir, mas eu acho que você já assistiu. Uma porcaria, meu Deus do céu, eu não gosto desses 2 filmes. E o filme do Deadpool, que é o filme mais overrated da história do universo. Eu acho engraçado. Mas dá pra assistir, dá pra assistir. Ele é legal, mas ele não é tudo isso. Mas não é tudo isso. Não é o melhor filme de heróis. Não, longe disso, para com isso. Ele não, tipo assim, ele tá longe de ser um filme ruim, mas ele também não é tudo isso que falaram, entendeu? Não, também acho que não. Embora seja o mais lucrativo de toda essa franquia, caramba, viu? Sim. Além disso, está também em desenvolvimento um filme do Gambit, o terceiro filme do Wolverine, o segundo do Deadpool, e além disso, filmes do X-Force e dos Novos Mutantes também. Que loucura, né? Que loucura. Disso aí eu cortaria tudo que não é o Wolverine e o Deadpool. Eu acho que... eu cortaria porque assim, eu acho que não vai sair. Esse do Gambit eu já não acredito mais, assim. Dá tanta enrolação... Era pra sair ano passado do Gambit ou era esse ano? Era pra sair ano passado, no fim do ano, novembro, aí chutaram pra 2016 e agora tá tipo, talvez 2016... Talvez 2016. Quando der, a gente lança. Quando tiver pronto, a gente tipo Inafune com o Mighty No. 9. A hora que tiver pronto, vocês vão saber. Mas assim, até agora a gente só sabe que o Shiny Tattoo ia ser o Gambit. Fora isso, não tem, tipo, nada. X-Force e Novos Mutantes? Pode acontecer, pode não acontecer. Eu acho arriscado, assim... É um projeto. Eu vou ser bem sincero, eu não conheço nenhum dos dois e... Enfim. Esse eu acho que é um dos grandes problemas pro público geral. Eu acho que é uma tentativa de fazer aí o efeito Guardiões da Galáxia, Guardiões da Galáxia, exatamente. Que ninguém conhece, conhece, mas todo mundo vai conhecer no cinema, pode ser. A questão é assim, X-Force e Novos Mutantes não, mas X-Force tem tanta formação diferente que se eles não colocarem um herói pra encabeçar aqui, seria o Wolverine, mas eu acho que ele não vai participar porque o Hugh Jackman já falou, gente... Eu estou ficando velho. Já não tô aguentando mais. Ele vai parar no terceiro do Wolverine, né? Já não dá mais, eu não sei. Ou eles vão colocar o Deadpool na X-Force pra forçar, né? E aí... Ou o Cable, né? Se o Cable funcionar e se ele aparecer no segundo Deadpool, que nem isso a gente sabe ainda. Estão pedindo. Mas é uma... É como o Kibo falou, é o efeito Guardiões da Galáxia, Homem-Formiga, sei lá. Sim, sim. Ninguém conhecia, mas todo mundo vai assistir, porque, é mais um de X-Men. A gente gosta de X-Men, a gente assiste. E a Fox tem direito, né? Se todos esses personagens, vai usar pra fazer um filme e ganhar um dinheirinho, qualquer coisa, né? Um trocadinho, vai. Já. Tão precisando. Simpsons já não dá mais a mesma audiência. Não, Até porque é uma desculpa pra não devolver os direitos pra Marvel também, né? Tá vendo? Estamos produzindo alguma coisa de X-Men, olha aí, ó. Isso é uma coisa interessante, talvez a gente fale disso um pouco mais pra frente, mas, contratualmente, a Fox tem que fazer, dentro de um limite de tempo, um filme sobre essas coisas que eles têm direito. Sim, como sim, um Fantástico, como X-Men. Então, por exemplo, por que que o Wolverine, o primeiro chama X-Men... Origins. Origins. Wolverine Origins, sei lá, X-Men Origins Wolverine, que é pra ter o nome X-Men. Exatamente. Então, assim, essa é a desculpa, e que a Fox não solta aquela merda do Quarteto Fantástico mal acabado, tem que lançar, senão perde o direito. Porque tava, o frasco tava batendo, tava acabando. Exatamente. Eu sempre fico triste quando eu olho pro Dr. Destino. mas não porque ele é ruim, não porque ele é ruim, mas é porque ele tem uma expressão triste, né? Ele é triste. Ele é triste. Ele tá triste. Ele tá triste. Por esse motivo que o Demolidor foi devolvido, passou o prazo. É que passou o prazo e eles falaram assim, a gente não quer mais também, esse negócio de Demolidor não vai dar nunca certo. Tomaram na cara. Nunca, aham. Tomaram na cara, mas tiveram que passar. Mas, ao contrário do Demolidor, né, que foi uma franquia de fracasso financeiro, e como o Quarteto tá sendo, o X-Men ainda é um sucesso. X-Men ainda dá muito dinheiro pra Fox. Então, eles não vão largar esse osso tão cedo. Eu acho que não deveriam, sinceramente, eu acho que não deveriam. Só que o Bryan Singer tá cagando, porque agora ele me vem, eu não sei se é verdade também, né, porque você não pode acreditar em nada do que você vê na internet, mas o cara me vem e fala que quer fazer outro filme com o elenco original. Ah, não. Finalmente acertaram o elenco. Depois de 15 filmes acertaram o elenco, ele quer fazer com o anterior? Ele tem algum rabo preso com esses caras, é possível. Pelo amor de Deus. Bota a Sansa Stark lá, é Sansa Stark, cara. Bota a Sansa. Bota a Sansa lá, pelo amor de Deus. Não, mas falam que não vai devolver mesmo, né? Porque a franquia toda, ó, por exemplo, ela já arrecadou mais de 3,9 bilhões. Vai passar de 4 bilhões de dólares, com certeza. É uma das 10 franquias mais lucrativas da história do cinema. Tem também, né? Não tem assim, não tem a necessidade de devolver. Não precisa. Pra que devolver? Porra, com 9 filmes, arrecadando coisa pra caramba. Eu também, se eu fosse Fox, eu não devolvia, né? Tá certo que ela não lucra nada, por exemplo, com brinquedinhos, bonequinhos, né? Porque é tudo da Marvel, né? Isso, mas, então... só pelo lucro de cinema, já é bastante. Aliás, o que explica também por que o Wolverine aparece nos desenhos da Marvel, né? Porque Isso. Eles podem usar o Wolverine nos desenhos. Sim. Eu acho que eles não mencionam o nome, se eu não me engano. Mas ele aparece. Principalmente naquele desenho dos Vingadores, aparece ele claramente lá. Naquele infantil, né? Tem ele. Sim. Então, assim, eles ainda têm... Então, essa questão dos direitos... Tanto que lançou aquela animação, acho que era Hulk vs Wolverine, por exemplo. Sim, então, sim. Essas animações, elas têm uma mecânica, né? Uma estrutura de negócio diferente. Inclusive, né? Os quadrinhos, tudo. A Fox não ganha um tostão como produtos licenciados, nada disso. E eles ainda se fodem porque a Marvel vai lá e dá uma boicotada de leve neles de vez em quando. O quarteto, eles estão boicotando. Mataram o Wolverine, sumiram com o quarteto, os X-Men estão com uma exposição bem menor agora, né? Deram uma protegidazinha lá na Wanda também. Não é mais mutante, uh-huh. Não. Os dois não são mais mutantes, não. Dando uma protegida na Wanda, no Mercúrio. Mas quem é Magneto? Quem é Magneto? Os humanos viraram os novos X-Men. Exato. Magneto quem? Então, uma pequena boicotada neles, né? Embora, pra mim, essa franquia dos X-Men seja muito importante na história do cinema pra filmes de heróis. Eu acho que é uma das mais importantes, porque, se eu não me engano, foi o primeiro da geração atual aí. Assim, se você for pegar filme, o Blade veio antes, porque o Blade, o primeiro filme é de 98. Mas o Blade não foi vendido como filme de quadrinho. Ele foi vendido como um filme de ação, com Wesley Snipes, caçando vampiros, né? Isso. Não tinha, por exemplo, o logotipo da Marvel. Ah, sim. Então, o primeiro acho que é o X-Men mesmo. Primeiro X-Men. Primeiro, aí o primeiro primeiro vendido como um filme de super-herói, assim, foi o X-Men. Claro, dessa nova, né? Tirando claro, o que a gente já tinha de Superman, né? Batman. É, vamos considerar que na década de 90 teve os fracassos dos filmes do Batman, do Joel Schumacher, que afundaram os filmes de heróis, cara. Ah, sim. Então ninguém tava afim de fazer mais filmes de heróis. Aí veio o Blade, que é um personagem, ok, baseado em quadrinhos. Os poucos que sabem que é de quadrinhos, cara, acabaram usando. Isso aí, ó, tá vendo? É de quadrinhos, dá pra aproveitar personagens de quadrinhos pra fazer filmes, tá bom? Dá pra dar um jeito. E a Fox aproveitou que tinha esses direitos, cara, e lançou e fez um puta sucesso. E com esses grandes sucessos do Blade e do X-Men, cara, nossa, veio uma caralhada de filmes de heróis agora, cara, que são muito lucrativos. Homem-Aranha tá aí pra isso. A Marvel cresceu os olhos, a Warner cresceu os olhos. Homem também. De Ferro tá aí pra isso. É, então. Porque na verdade, assim, a gente tinha dentro, a gente tinha como filmes de herói, claro, já tinha o Superman, a gente já tinha como o Sage falou, esses Batmans e tal, mas nenhum deles tinha essa questão de talvez uma franquia tão uniforme, assim, porque o Superman, depois do segundo, vira uma bagunça. Eu já vejo diferente, eu acho que é uma tentativa, é o primeiro filme aí de uma tentativa de você jogar os heróis num universo que, em teoria, faz sentido pras pessoas, sabe? Sim, também. Na verdade, isso é interessante que eles, pra quem acompanhava os X-Men no final aí da década de 90, início dos anos 2000, eles não eram como eles apareceram no filme. Essa repaginação pro cinema foi exatamente isso que o Kiba falou. É uma forma de apresentar os heróis pra um público vai que não é o público fã de quadrinhos e de uma forma que eles entendam. Então aquele negócio de roupa colorida não ia funcionar, por isso que eles não têm roupa amarela. Então essa coisa da roupa preta, né, é uma coisa bem mais palpável, que fazia muito mais sentido. As roupas, elas eram, cada roupa tinha um sentido estético, específico, ser uma coisa mais terrena. Foi muito importante, primeiro, pro público comprar a ideia, e isso refletiu nos quadrinhos. Tanto que essa estética de uniforme foi levada do filme pros quadrinhos por causa do sucesso. Tanto que quem leu aí um pouco da fase do Morrison pelos X-Men, ele usou muito dessa coisa da roupa mais preta, uma roupa menos chamativa e bizarra, como era, por exemplo, o desenho da década de 90, que não faria sentido adaptar aquilo. Só hoje a gente tá começando a talvez apresentar isso pro público de uma maneira, nesse último filme, de uma maneira bem superficial. Mas assim, hoje faz mais sentido, né? Hoje você tem heróis mais coloridos no cinema. Exatamente, também. Exatamente, mas na época já não funcionava mais essa coisa de você apresentar daquele jeito, né? Já não, o público já não comprava, ainda mais o X-Men, que é uma franquia difícil. O X-Men é um tipo de produto difícil. É um produto difícil de ler, porque ele tem muita confusão, ele tem muito personagem. A gente não teve, até ali, a gente nunca tinha um bom filme de equipe, como é, né, no caso, os X-Men, uma equipe. Porque a gente teve aquele filme nojento da Liga da Justiça. Nossa, para assim, com isso. Aqui, né? Pra quem assistiu sabe do que eu tô falando. Aquilo assim, é inacreditável, de tão ruim e bizarro. Mas é a primeira vez que você conseguiu trazer um filme de equipe com vários super-heróis. É uma franquia, no caso, né, os X-Men, que tem uma, além da história deles, tem toda essa questão social, essa questão do preconceito, essa questão do, né, dos mutantes, deles serem páreas da sociedade. Tudo isso eles conseguiram trazer de uma forma muito consistente pra época. Você nunca tinha visto nada feito daquele jeito. Por isso que o X-Men é tão importante assim, o que a gente tem hoje, por exemplo. Contar um pouquinho a origem, né, de como a Fox, ela tem esses direitos dos filmes dos X-Men, né? Uma pequena cronologia, né? Vamos lá. Historinha, vamos lá. Senta que lá vem história. Esse pessoal sempre tive vontade de fazer um filme dos X-Men pro cinema. Aí, no final da década de 80, a Caroco Pictures. Caroco Pictures, pra quem não conhece, ela é um estúdio que produziu o Exterminador do Futuro 2, Total Recall, filmes que tem o James Cameron na direção. E aí a Caroco Pictures adquiriu os direitos dos filmes dos X-Men. No início de 1990, o estúdio já estava em conversa com o Stan Lee e o Chris Claremont, dois caras extremamente importantes, sabe, sobre histórias de X-Men, né? E aí, eles estavam discutindo lá com o estúdio, e aí eles proporam também que, ó, vamos fazer um filme? Beleza. Em que o James Cameron vai ser o produtor e a esposa dele, na época, a Kathryn Bigelow, seria a diretora. Agora, imagina a Kathryn Bigelow dirigindo o filme dos X-Men. Meu caramba, Deus. Filme explosivo, cheio de morte, cheio de ação pra caramba. Eu não sei se ela ganharia o Oscar depois, né? Foi aquela. Qual é pássaro trovejante, que é o que morre lá, o índio nos X-Men. Ele numa guerra, morrendo ali, cara, e filmando... É, morre o índio. Depois cenas de explosão, pá, igual a Catherine faz bastante disso. Exatamente. Aí nessa ideia de filmes, o pessoal tava pensando assim, vamos fazer esse filme tal. Eles estavam até contando pra chamar, por exemplo, o Bob Hoskins como Wolverine. Imagina, o Super Mario, o cara fazendo o Wolverine. Meu Deus do céu. Jesus. Ia ser louco. Ia ser o nível do filme da Liga da Justiça. Se eu não me engano, o filme do Mario foi feito mais ou menos na mesma época. Talvez se ele tivesse feito esse, ele não teria feito aquela merda do Mario. Quer dizer que a culpa do Mario, na verdade, é dos X-Men. Olha, na minha cabeça, esse filme é muito divertido. Eu não quero reassistir. Eu não quero reassistir, não. O pessoal tava até contando também chamar o Christopher Lee pra fazer o Magneto. Meu Deus do céu. Opa. Caraca, aí eu acho válido. Eu curtiria também. Não, aí eu acho válido. O pessoal tava contando só isso, né? Ele tinha que ser o Banshee, pô. Com aquela voz. Voz de Saruman, cara. Death Voice. Mas esse filme, ele só não foi adiante por dois motivos. O James Cameron, ele tava mais interessado em produzir um filme do Homem-Aranha, né? Que a Carolco, ela tinha adquirido os direitos, ela tinha segurado os direitos do filme, né? E o Stan Lee gostou dessa ideia. Tá aí, o James Cameron, beleza, faz o filme do Homem-Aranha. Então ele saiu da produção. É que também não rolou, né? Mas enfim. Por quê? Porque a Carolco Pictures entrou em falência também logo depois. Então, não teve filme do Homem-Aranha, não teve filme do X-Men, nada disso. A Carolco Pictures teve que devolver nesses direitos pra Marvel. Ou seja, a gente tá discutindo um assunto que não ia levar nada de qualquer jeito. Pois é. Calma essa. Nasceu morto. Pois é, a Carolco perdeu uma grande chance de fazer esses filmes. Ai, ai. Só que aí, como esses direitos estavam livres, a Marvel também precisava de dinheiro, né? Queria vender pra galera lá que comprasse. Tem a senhora 20th Century Fox, que ficou de olho grande. Por quê? Porque o desenho dos X-Men que passava na Fox Kids... E olha aí, cabeça. Fox Kids pertence a Fox, tá vendo? Então. Ah, ó, bum! Bum! Da musiquinha que o Rods cantou no começo. Ela gostou do sucesso, né? Então, vamos comprar esses direitos também, cara, e vamos produzir um filme live action. Olha aí. Isso foi em 94 que ela comprou os direitos. Até o filme sair lá em 2000, teve muita troca, né? De diretor, de produtor, de roteirista. Até o Joss Whedon chegou a aparecer no meio dessa suposta, talvez, direção, talvez, roteiro. Também. Né? Mas não vingou. Acho que foi em 96, né? Que o Bryan Singer falou, não! Bateu no peito e falou, meu, eu resolvo essa parada. Até hoje eu acho que a tempestade do X-Men dos anos 90 era vilã. Então, aí tinha algumas pessoas que estavam pensando, a Fox, né? Por exemplo, o Robert Rodriguez, seu diretor. Meu Deus do céu. Meu cara, Deus do céu. Seria maluquice total, né? Então, aí o Bryan Singer, ele chegou na época e falou assim, ele fez o filme Os Suspeitos, que é um filme muito bom de suspense, né? E assim ele disse, ó, eu tô a fim de fazer um filme de ficção científica. Aí ele foi falar com a Fox. Aí a Fox ofereceu pra ele, beleza, ô Bryan Singer, eu tenho um filme perfeito pra você, Alien, A Ressurreição. Só que aí, meu Deus do céu, tinha um produtor, né, chamado Tom DeSanto, e ele disse assim, não, tem uma coisa melhor, o X-Men, cara. Ainda bem que surgiu esse produtor na vida do Bryan Singer, porra. Do Bryan Nossa Singer. Senhora. Porra, o cara tava ferrado. Imagina ele produzir Alien Ressurreição, seria uma bomba. Ok. Então, aí em 96 ele adquiriu essa posição de diretor. Aí teve um monte de roteirista, aí teve que aprovar o orçamento também, que no começo era muito mais baixinho do que é o sair o filme. Teve uma briga com o estúdio pra poder aumentar, né, esse custo, né, esse valor, esse budget, até que finalmente saiu, né, o filme em 2000. Ladies and gentlemen, we are now seeing the beginnings of another stage of human evolution. In every human being, there's not many people that will understand people like us. There exists the genetic code. You'll be safe here. What kind of place is this? You're not the only one with gifts. For mutation. The truth is, mutants are very real. And they are among us. We must know who they are, and above all, what they can do. A change is coming. Are you a God-fearing man, Senator? And those we fear. Magneto believes that a war is brewing between mutants and the rest of humanity. Will be all that can save us. If no one is equipped to oppose them, humanity's days could be over. You're a mutant. The whole world out there is full of people that hate and fear you, and you're wasting your time trying to protect them. You sure you're on the right side? I have made the first move. That is all they know. He could wipe out everyone in New York City. Logan, help us. Fight with us. Thank you. E assim, nesse ponto de budget é muito importante, porque pelo menos pelo que eu me lembro desse primeiro filme, e de maneira geral, os filmes do X-Men sempre foram filmes que trouxeram, não são exatamente evoluções, mas eles sempre trouxeram o máximo do que, por exemplo, efeitos especiais podiam trazer. O primeiro X-Men 2000, ele é muito bom. Ele tem coisas ali que são, assim, incríveis do ponto de vista de poderes, de transformações e de questão da, até do que é efeito prático, né? No caso dos heróis, tinha um Grosso, por exemplo. Não, sabe uma coisa interessante também, já falando não só do primeiro X-Men, mas de todos os filmes dessa primeira franquia, que eu acho interessantíssimo, é que os filmes são extremamente atuais. Por exemplo, se você Sim. assiste o Homem-Aranha, a primeira trilogia hoje, você vai achar os diálogos, até os efeitos do filme datados, um pouquinho chatos até. E se você assistir o X-Men, ele tem uma didática diferente que funciona hoje ainda, entendeu? Você ainda vai chorar com a cena da Tia May e a torradeira. Mas ele tem uma questão de diálogo muito mais simples e que fica parada lá atrás. É questão de falas e roteiro. Uhum. E o X-Men não, ele tem uma... Por mais que o filme aí não agrade todo mundo, porque não agradou mesmo, a primeira trilogia tem bastante pontos ruins, mas são filmes atuais que funcionam. Se você lançasse, por exemplo... Ele funciona até hoje. Se você lançasse ele no cinema hoje, ele não ia parecer um filme datado, um filme dos anos 2000. Não, né? Os efeitos e toda a construção ainda funcionam, apesar de ter 16 anos. Sim, aí. Sim. Eu concordo em parte com isso, Kiba. Oh. Principalmente, assim, eu concordo, acho que a seriedade e a maneira que eles trouxeram os X-Men pro cinema foi uma maneira muito legal, né? Principalmente aí nos primeiros filmes. Mas eu acho que pro hoje, assim, com a maturidade que a gente já teve, com até um pouco de desgaste que os filmes de heróis já trouxeram, né? Pro cinema, eu acho que tem muita coisa no X-Men, principalmente nessa primeira trilogia aí, que cansam. Não que cansa, mas que são um pouco mais simples, ou eles não precisavam se preocupar com certas coisas que a galera hoje toma um cuidado de fazer. Eram histórias bem mais contidas, o próprio plot, atuações, sabe? Era um negócio um pouco diferente do que a gente tem hoje. Acho que hoje a gente tem um resultado e uma evolução totalmente diferente do que os X-Men começaram lá nos anos 2000, lá em como que eles faziam a história. O próprio ritmo, sabe? Mas eu acho que, assim, talvez o que fez essa mudança foi o Nolan com o Batman Begins. Sim. Eu acho que o Nolan mudou de novo os filmes de herói, entendeu? Porque o Batman, ele é um filme blockbuster, entendeu? Em tudo. Em questão, como você falou, de seriedade, em atuação, em ritmo. E aí, eu acho que talvez por isso que o terceiro filme é tão deslocado, né? O terceiro X-Men dentro disso. Porque, salvo engano, o Batman Begins é 2005. E ele, novamente, levou os filmes de herói pra outro patamar, pro público geral, né? E aí, por isso que eu acho que, talvez, realmente, eu acho que passou por uma evolução. O terceiro filme do X-Men, que é 2006, eu acho que nesse ponto, ele pede muito pro, por exemplo, Begins, nessa questão de, como você falou, de seriedade, de você levar uma coisa mais concreta, mais completa, né? Mais tridimensional. Assim, só pra definir aí, seriedade não no sentido, a história tem que ser séria. Seriedade em coesão mesmo. Sim, sim, uma coisa mais concreta, ela é mais tridimensional dentro do universo. Não, sim, eu concordo. Mas é o que eu quis dizer é o seguinte, se você pega um Homem-Aranha, você vai assistir, ele é um filme muito mais infantil e muito mais simplesinho do que um X-Men, entendeu? E hoje, com o que tá saindo, ele funciona. Ao contrário de um Homem-Aranha, se você lançasse o Homem-Aranha lá de 2000 e pouco, lançasse hoje, eu acho que ele não ia funcionar da mesma forma, entendeu? Eu acho que, se você pegar os 6 filmes hoje, eles conversam bem entre si, até hoje. As duas trilogias conversam. Faz sentido, não vê falhas graves também, faz sentido. Eu acho que, tanto que quando eles fazem a costura das duas trilogias, você fala ok. Eu, pelo menos, falei ok, sabe? Eu aceito e não tenho muito o que questionar. Exatamente, sabe? Entendi que é um remendão, né? Tipo, vocês vão aproveitar o antigo agora, mas eu aceitei. E seria muito, por exemplo, muito mais problemático se eu tivesse que emendar as duas trilogias do Homem-Aranha, por exemplo, que não faria sentido. Não, essa não dá pra emendar, sim, né? Não tem como. Só atualizar aqui as informações aqui pros ouvintes, né? Que o primeiro filme do X-Men, além de ter sido lançado em 2000 e a direção do Bryan Singer, ele custou 75 milhões de dólares e teve uma receita de 296,3 milhões de dólares. 75 milhões de dólares pra um filme lançado em um blockbuster de verão é pouco. Você gastou pouco. Um filme blockbuster de verão, você gasta mais de 100 milhões de dólares fácil. Então, eu acho que sim, porque como ele gastou tão pouco e foi uma briga pra aumentar esse orçamento, você consegue pegar algo mais simplesinho na história, algo um pouco mais de papo mesmo, menos de efeitos fantásticos, mais com efeitos práticos, eu acho, cara. Pra mim, eu gostei bastante desse filme. Ele é bem incrível, na minha opinião. Uma ótima discussão, sim, né, sobre o que é um mutante, sobre aquela coisa assim de liberdade, o mutante querendo sair, né? Trazendo o que a gente já via nos quadrinhos. quadrinhos, né? Exatamente. Dessa temática. Preconceito, perseguição. E assim, isso, como o Rods falou, vem direto dos quadrinhos, né? Toda essa questão social, ética dos X-Men, a questão deles na sociedade, como que você enxerga um ser que né, se denomina depois como Homo Superior, por exemplo, que seria a evolução da raça humana, mas ele ainda é minoria. Essa questão se é doença, se não é, se eles são aceitos. E aí é toda a questão, o embate do Xavier e do Magneto, né? Se os X-Men têm que tentar se misturar de uma forma pacífica ou se eles têm que tomar o que é deles por direito, porque eles são evolução e por isso eles têm que realmente dominar e impor a sua posição perante a sociedade. E isso feito, claro, é interessante com uma escolha de elenco que vai desde atores incrivelmente consagrados para fazer principalmente os antagonistas, que é o Ian McKellen como Magneto e o Patrick Stewart como o Professor X, até e passando né, pela Halle Berry como Tempestade, Hugh Jackman, que não era tão famoso na época. Não era nada. Não era nada, acho que famoso. E os outros desconhecidos que não são nada até hoje, tipo o James Madison lá do Ciclope, que não é nada. Ah, não, só nunca fez nada, ele fez... Nunca fez nada. Nunca fez, mas, fez X-Men. Mas como eu tinha dito, o Hugh Jackman, ele é um cara de sorte, cara, porque ele foi a segunda opção, né? A primeira opção era um cara chamado Douglas Scott, que pra quem já viu Missão Impossível 2, ele é o vilão daquele filme, né? Que eu não gosto daquele ator, merda. Cara. É, eu também não gosto, não. Nem do filme, nem do ator. Aí diz a história, assim, de que o Douglas Scott, ele não pegou o papel do Wolverine, né? E que deu um papel mundial pro Hugh Jackman, né? Porque a produção se estendeu no Missão Impossível 2. Aí, ele não pôde participar. Tem histórias que aumentam um pouco mais, dizendo assim, não, o pessoal conseguiu arrumar o cronograma, só que aí teve uma cena de moto aí, e o Douglas Scott machucou as costas, aí chamaram de novo o Hugh Jackman. Hoje, eu tenho certeza que quando ele vê um trailer do X-Men, toca Hello Darkness, My Old Friend, no fundo da mente dele, assim. Eu só posso dizer uma coisa, valeu Tom Cruise, cara. Porra, muito obrigado. Porra. Por você ter feito essa sacanagem com o Douglas Scott, cara. Botou o Hugh Jackman no lugar. Mas, pra quem não conhece, eu acho que todo mundo aqui conhece, mas eu vou falar mesmo assim de novo. O primeiro filme dos X-Men, aí lançado nos anos 2000, ele conta a história, basicamente, ele começa com a história da vampira, que ela sem querer aí, de uma... Não, não é sem querer, né? Ela encontra o Wolverine, um mutante, e eles acabam sendo perseguidos por uma irmandade de mutantes, né? Que é liderada pelo Magneto. Os X-Men acabam salvando os dois, e aí eles conhecem todo esse universo dos X-Men versus a Irmandade, Xavier versus Magneto. Eles acabam aí participando de uma ação dos X-Men pra impedir um plano maligno do Magneto contra a raça humana, já que ele odeia a raça humana pelo fato de da raça humana ser inferior, e tipo, eles pressupõem que ela não vai aceitar os mutantes, porque até então, se eu não me engano, a raça humana ainda não os conhece, né? Ainda era velado. É, tipo, eu digo a massa, né? Tipo, o governo já sabia e tal, mas a massa ainda não sabia dos mutantes, então eles pressupõem que serão odiados, né? O Magneto, como superior, quer matar todo mundo. Não, e outra coisa, assim, como o Magneto, ele é filho de judeus que foram perseguidos na Segunda Guerra, ele exatamente, entende o que é essa perseguição e esse extermínio contra uma outra raça, então ele é contra tudo isso, ele tem essa experiência, né, esse trauma, ele sabe que a raça humana, ele vai ser como um nazista, né, julgando, caçando, matando, como os nazistas fizeram com os judeus, nos campos de concentração. Ele sabe que o humano não presta, né? E aí, isso é interessante, porque isso constrói muito da personalidade, e isso vai ser bem explorado na segunda trilogia, né, essa história do Magneto, mas e aí, eu acho que no primeiro filme, eles já falam que eles eram aliados, né, o Xavier e o Magneto no começo, eles eram amigos. Sim, sim. É, que no passado eles lutaram juntos, né, eles falam. Amigos, e aí uhum. depois eles acabaram por uma divergência aí de opinião de como os mutantes teriam que se portar perante a sociedade, se dividindo entre a Irmandade e os X-Men. É, aquele conceito, assim, de... Só sempre falo quando fala de Xavier e Magneto, que é o Martin Luther King e o Malcolm X, né, que um tem que se aceitar a gente, né, por meio de diálogo, conversa, e o outro não, por meio da força. Então, o Xavier, ele tá sempre aquele negócio lá de querer o diálogo, né? De que humanos e mutantes têm que se aceitar, né? Tem que se entender. E o Magneto, não. Os mutantes têm que ser aceitos porque eles são superiores. E se os humanos estiverem caçando os mutantes têm que evitar com força. Exatamente. Eu nem vou falar qual que eu prefiro, porque vocês já devem saber. E esse plot dos X-Men versus Irmandade é o começo dos X-Men nos quadrinhos, né? Isso. Quando você tem essa formação com... Eu acho que é no Giant Size, que é essa formação com o Ciclope, a Jean Grey, anjo, o fera, é contra a Irmandade, né? Isso. A primeira história, tanto é contra a Irmandade dos Mutantes. Então, é usando esse plot básico dos X-Men. Na verdade, a Giant Size já é da segunda formação. Essa formação é a versão original, né? Ainda do Stan Lee lá atrás, que é o primeiro confronto contra a Irmandade. Sim. Embora esse filme, realmente, ele não é adaptado de uma história específica, como os demais filmes. Tem inspiração de alguma história, né? Mas ele tem todos esses clichês, né? De que é as histórias dos X-Men, né? X-Men contra a Irmandade. Eles têm várias referências, tipo, por exemplo, um dos caras que morre no filme é o senador Robert Kelly, né? Isso. Que é do Dias de um Futuro Esquecido e tal. Uh-huh. Então, assim, ele, eu não sei se isso gera uma tentativa de talvez... E não só isso, o senador Kelly tá também, se não me engano, ele tá no desenho, ele tá pelo menos no X-Men Evolution, eu sei que tem que sim, ele, na verdade, sim, ele vira diretor sim. Kelly, né? Mas é o mesmo ele cara. Ele tem uma importância no universo dos X-Men. É, então. Sim, sim. Por sinal, a morte dele, na época que eu vi quando era moleque, foi angustiante, assim, eu achei muito bizarro a primeira vez que eu vi, eu confesso. Virou uma poça d'água. Ele virava meio água, eu falei... Eu lembro que eu assisti esse filme, foi muito legal, que eu assisti esse filme na Globo, a primeira vez que eu vi, quando passou na TV, uhum. E no dia que eu assisti, tipo, no dia que estreou, tava pra sair o segundo no cinema, e a Globo passou o trailer do segundo, foi mó legal. Ah, velho, eu vi esse legal. Filme no cinema, foi a minha primeira, foi a minha primeira conexão com X-Men nos cinemas, e aí o 2 eu já fui assistir no cinema, também porque eu já cinema. Tinha idade pra isso, enfim, mas é bem legal, porque, tipo, eu lembro do trailer do X-Men 2 passando enquanto tava passando o primeiro filme no comercial, sabe? Na Globo. Parabéns pra Globo quando ela sabia fazer esse tipo de coisa. Bom, em 2003 saiu o segundo filme, né? O X-Men 2. You have to understand. We thought Bobby was going to a school for the gifted. Bobby is gifted. You should see what he can do. Have you tried not being a mutant? Since the discovery of their existence, mutants have been regarded with fear. Suspicion, often hatred. Drop the knives and put your hands in the air. I can. Are they the next link in the evolutionary chain? Or simply a new species of humanity fighting for their share of the world? What do you need, William? Just your authorization for a special operation, Mr. President. We've managed to gather evidence of a mutant training facility in upstate New York. This facility is a school. Sure it is. Nobody really knows how many even exist. Or how to find them. Except you. Who are you? I keep feeling something terrible is about to happen. I would never let anything happen to you. It's about to get very cold in here. I need you to read my mind. Sometimes the mind needs to discover things for itself. Segundo filme, ainda assim, dirigido pelo Bryan Singer. Agora sim, com um orçamento de 110 milhões, tivemos o tão sonhado aumento de orçamento. E claro, depois desse estudo, vamos colocar assim, o sucesso da grande massa, aceitando uma grande equipe, um nome que já era conhecido, teve uma receita de 407,7 milhões de dólares. O que é, novamente, um lucro muito bom. Pra época. Ainda mais pra época, ótimo, né? Assim, quando filmes de herói ainda era dúvida, vamos colocar assim, essa nova forma. E aí ele vem trazendo mais ou menos o que é uma sequência lógica dos acontecimentos de quando a gente fala de X-Men, os desenhos usavam muito isso, que é depois de um primeiro arco onde você tem um confronto entre os X-Men e a Irmandade, eles têm que se unir pra se defender de quem? A humanidade, né? Os Homo Sapiens que resolve depois que descobre a existência dos mutantes, fala não, vocês não vão fazer nada, a gente vai atacar vocês. E aí eles precisam se unir pra se defender desse vilão comum. Eu acho que foi esse filme que começou a trazer problemas aí pro universo de X-Men. Eu gosto. Não, ele não é ruim. Ele não é, tipo, um filme ruim. Mas ele começou a trazer alguns problemas com excesso de personagens, eu acho, porque eles botaram muito personagem na época. Alguns com participação, assim, tão pequena que você via uma cena e depois não via mais. E a questão de você não, tipo, coloca um personagem na história, mas não dá um destino pra ele, sabe? Fica perdido. Eu tive muita essa sensação. É o fanservice, né? Sim, cara, o pessoal sim. Que é lá pra ver. É o fanservice. Tá lá pro pessoal ver. E outra, e tem a questão também do vilão. Ele, apesar de ser um vilão conhecido dos quadrinhos, ele não é um vilão extremamente, que vilão, entendeu? Quando você tem um Magneto de vilão, você tá falando de um vilão, foda. Aí você coloca um outro vilão menor, você tem que crescer, sabe? De um filme pro outro. E isso não cresceu. Assim, o filme é bom, ele tem uma história legal. Eu gostei muito de assistir. Fiquei triste quando a outra morre, apesar de eu não gostar dela, da atriz. Mas eu acho que ele começou a pecar aí. Foi aí que ele começou a cair, na minha opinião. O que eu acho engraçado, assim, o X-Men 2, ele é um dos filmes, nem só no contexto de X-Men, mas ele é um dos filmes de herói até favoritos da galera, assim, que eu vejo o pessoal opinando. Uhum. Sim, listas sim. De top filmes de heróis, não sei o quê. O que eu tenho impressão com X-Men 2, assim, é o que eu tive na época, né, que eu tive aí revendo aí pra estudar pro cast, né, é que sim, ele é um filme muito bom, a trama é muito séria, né, o problema iminente é muito sério, a equipe dos X-Men, eles resolvem de uma maneira diferente, né, que não é só porrada, né, a parada tem uma contextualização bem maior e diferente, né, de novo lá, se apoiando lá nos pilares de preconceito e tudo mais. Sim, mas é um filme divertido, tem cenas muito boas, né, aquele take do Noturno, eu imaginava que ele era melhor, mas revendo assim... Não, mas na época, Rods, o take do Noturno fez o barulho que o take do Mercúrio fez agora. Com certeza, todo mundo com na certeza. Época, caralho, não, eu lembro. Eu lembro. E abre o filme, cara. Abre o filme. Pois é, abre o filme. Que abre o filme, puta assim. Cena, não, cara, eu não digo que ela é ruim, assim, mas eu digo que... Mas a memória afetiva melhorava ela, né? Pulando pra um filme lá, o Wolverine do passado, o Wolverine do futuro ia estranhar. Ah, ele ia falar, pô, era mais legal na minha cabeça. Mas eu gosto bastante desse filme, principalmente por isso, assim, por ser um marco nesse caminho que é trilhar aí o filme de heróis com uma parada legal, séria, bem encaixada. Mas, de novo, ele corrige algumas coisas do primeiro filme, mas ainda acontece, né? Um filme mais simplório, mais tranquilo. O que eu acho, assim, que é visível nessa primeira trilogia é que, tirando o Patrick Stewart e o Ian McKellen, que são atores dramáticos bons, todos os personagens são, eles não beiram raso, mas eles são um estereótipo bem assim, pouco trabalhado em alguns aspectos, sabe? Você tem pouca profundidade que depois você vai ganhando nos próximos filmes, né? Até o drama, ele é um pouco, sabe, tipo, eu não sei explicar exatamente, mas assim, ele não é tão crível, ele parece um pouco já meio pronto, meio a novela, vamos colocar assim, sabe? Eu acho que ele apaga um pouco alguns personagens pra dar foco no romance do Wolverine e da Jean. Eu não sei, eu me sinto meio mal com algumas coisas, por exemplo, eles apagam muito da Tempestade, que pra mim é uma personagem que tem uma puta história que poderia ter sido usada até. Ela é super importante no 3, por exemplo, depois. Sim, né? Eles dão uma apagada nela. A própria vampira acaba apagando um pouquinho, né? Que em teoria ela é a protagonista do primeiro, e no segundo ela fica lá no fundo, entendeu? Isso me incomodou um pouquinho, na verdade. Mas aquele problema é muito personagem pra dar muita atenção em todos os personagens, né? Acaba focando em alguns núcleos pequenos. E essa gente tem que lembrar também que nessa época a gente ainda não tinha, vamos colocar assim, o gênero filme de herói. Então eles tinham que tentar encaixar filme dentro de um outro gênero, de alguma coisa. Ele tem que ter uma amálgama de outras coisas. Ele ainda não tinha liberdade de estrutura que a gente tá acostumado, que a gente fala hoje, que é o filme de herói, né? Que eu imagino, novamente, vem muito depois com essa fase Marvel e o Batman do Nolan. Esse filme aí, inclusive, eu acho que foi um dos primeiros passos, né? Se não um dos maiores até pra gente chegar no que a gente tem hoje, né? No equilíbrio bom, assim, pro filme de herói. Sim, acho que sim. Por isso que marcou muita gente na época também, né? Acho que ele tava um passo à frente. É um filme pipoca. É isso. É um filme pipoca, esse negócio. Eu não acho tão pipoca, não, viu, Seix? Não, eu não acho também, Seix, tipo, pipocão, tipo, explosão. Eu não acho. Ah, mas tem muito primeiro fanservice assim, nesse filme, cara. Muito personagem de gratuito ali, né? Porque o pessoal queria ver. Mas ainda não era. Mas sabe, mas isso não era o mercado, Seix. Isso não era o que vendia o filme. O primeiro, tudo bem, pode ser um pipoca, novidade, não sei o quê. Mas o segundo aí eu não achei assim. Qual que foi a fórmula de sucesso, assim, que fez até a galera gostar tanto assim. É que, óbvio, né, eu tenho um vínculo diferente com os X-Men, com o mercado de heróis, né, até pra minha idade, mas... Eu imagino assim, que a gente tem que, talvez lembrar aqui, Rods, que a gente tá saindo de uma época onde os X-Men eram muito famosos, que foi a década de 90. A década de 80 e a década de 90 foram muito boas pros X-Men, nos quadrinhos, do ponto de vista de arcos de história, como o Sérgio falou lá, a questão do desenho, toda essa construção. E então, eles estavam com os fãs de X-Men, sejam os antigos, sejam aqueles mais novos, aquilo tava fervendo neles. E aí quando você vê um filme, que é um filme que ele consegue não cometer os erros mais recentes que a gente já viu, que a gente já comentou aqui, né? O Batman do Schumacher, aquele filme nojento da Liga, aqueles últimos Supermans, tipo 3 e o 4, que são bem ruins. Quando não comete todos esses problemas, vendo tudo aquilo que você queria ver na tela, né? Todo fanservice, eu acho que isso ajudou muito ele ser bem conceituado. Porque ele é um filme, apesar de tudo, ele é um filme que se segura bem, assim, como você falou, o plot do preconceito tá sempre lá, eles não esquecem isso. O roteiro não é muito, ele não é assim, muito miraculoso, com expectativa muito alta, mas ele é bem amarrado dentro da construção, essa questão dos lados se enfrentarem, né? Esse filme tem aquele, se não me engano é no segundo mesmo, que tem aquela questão do Pyro, que ele muda de lado, que ele tá primeiro na Escola Xavier, depois ele vai, sim, pro lado do Magneto. Ele vai pra Irmandade, sim, tem Irmandade. Isso. Então assim, tudo isso tá ali, e isso foi agradando o fã que era órfão, que era um fã que não tinha nada na época, né? Porque talvez naquela época o fã de Batman e Superman não era, eles não estavam no auge. É a década de 90, foi a década da queda desses heróis, né? Porque você teve a queda do Batman, você teve a morte do Superman, que apesar de ser um boom de novo, mas é porque ele não tava vendendo bem. Então assim, eles não eram heróis que estavam na boca da galera mais fã, como o X-Men tava. Então talvez isso, eu acho que isso tenha ajudado muito nisso que você falou, dele ser lembrado dessa forma, né? Porque ele tava famoso e foi bem adaptado. Ele foi adaptado de uma forma coesa, de uma forma pé no chão, né? Sem nada muito absurdo e muito megalomania. Sim, sim. Eu acho que fez sucesso porque realmente não tinha nada mesmo na época ali, cara. Saiu o primeiro X-Men, o pessoal adorou. Aí, o que tinha de comparação? O filme do Homem-Aranha, que o pessoal adorou também, cara. Aí vai lançar. Porra, filme de herói, legal, quero mais. Saiu o segundo X-Men, porra, e custou muito mais do que o primeiro. E mais trabalhado, cara. Na verdade, nessa época, a gente já tinha o melhor filme de herói de todos os tempos, que é o Blade 2, que até hoje é um filme excelente, vocês precisam assistir. Melhor música de balada. É do Blade 1, que é da balada. Que é exatamente, melhor música de balada da história. Toda vez. Olha, eu não vou afirmar com certeza, mas eu acho que esse foi o primeiro filme que eu fui no cinema sem a minha mãe. O Blade 2 ou só o X-Men 2? Não, o X-Men 2, com amigos. Ah, ok. Que susto. Saiu de lá vidradaço na música de balada. Trincado. Com muito sangue. Com muito sangue. Eu lembro que eu cheguei em casa falando, Jean Grey morre! Aí, tipo, meu irmão, acho que mais velho, queria assistir, ele ficou meio bravo comigo, mas... Isso que o Gilberto falou é até interessante, porque eu acho que pela primeira vez eu vi essa coisa da expectativa aí do cara que já pegou a referência, sabe? Da questão da Fênix, que no final do filme, né? Tese a Jean morreu... Então, eu dei um spoiler pra ele e tomei outro de lambuja, né? De na cara! Toma, trouxa! Ela vai voltar como a Fênix, eu falei, então... e aí tem no fundo, tem aquela sombra tipo de uma ave voando embaixo d'água, né? Que seria tipo a referência da Fênix no futuro próximo ou no próximo filme. Sim. Que é uma das sagas mais clássicas. Que esse segundo filme tem um pouco dessa referência no final da Fênix. Tem também um pouco da história do Arma X. Sim, é verdade. Mas eu acho que o ponto que mais suga mesmo é a história do X-Men, o Deus Ama, o Homem Mata. O Homem Mata. Que é isso. É uma história muito boa do Chris Claremont. Meio datada até, né? Infelizmente, por causa dos balões extensivos do Chris Claremont, cara. Recordatórios. Muitos e muitos recordatórios. Muitos recordatórios. Mas a base ainda é a mesma, né, cara? Que tem um cara chamado William Stryker, que nos quadrinhos ele é um pastor, né? Ele é contra os mutantes, porque isso tem alguma coisa a ver com a família dele, né? Aqui no filme ele é um coronel, e aí ele sequestra o Xavier, e usa um plano que vai fazer o Xavier atacar e matar todos os mutantes do planeta. É mais ou menos isso. É a mesma ideia, uhum. A mesma base. Só isso também. Mas é um filme bom, ainda assim. Eu gosto desse filme. Não, eu gosto. Eu tenho a memória, eu gosto bastante. Né? Não, eu revi ele e eu ainda continuo gostando dele. Acho que eu fico como vilão da parada, tipo assim, eu gosto do filme. O cara falou mal, eu gosto. Eu acho o filme legal, mas eu acho que é um filme que plantou muitos problemas no que veio em seguida, entendeu? Foi ele que foi um dos causadores dos problemas do terceiro, é isso que eu quis dizer. A gente vai falar de continuidade dos X-Men, um problema gigante. Caraca, continuidade, Não, e depois disso, o que a Fox fez? Ela falou, dinheiro, vou fazer Quarteto Fantástico. 2005 saiu o primeiro. Primeiro Quarteto Fantástico. Porra, não, cara. Não, a gente tá falando de problema de continuidade, então vamos a um problema grande, cara. Em 2006 saiu o terceiro filme dos X-Men, que é o Confronto Final. A major pharmaceutical company has developed a way to suppress the mutant X gene permanently. They're calling it a cure. There's nothing to cure. Nothing's wrong with any of us for that matter. You of all people know how fast the weather can change. Did you find what you were looking for? The source of the cure is a mutant. More powerful than you. Logan! Jean. Something woke her. But she has to be controlled. You know, sometimes when you cage the beast, I can't do this. The beast gets angry. You have no idea. You have no idea what is upon us now. fury that this world has never witnessed. Magneto's got an army out there. You go to war, you might not come home. She might not come home. You ready for that? We're not kids anymore. Hey, I'm not your father. If you want to go, be sure it's what you want. It's time we make our choice. If you're with us, then be with us. Você não viu no cinema, eu vi depois. Esse, infelizmente, eu vi. Não me arrependo, inclusive. Eu tava revendo esse filme, e assim, cara, esse filme ele tem um começo tão bom, mas assim, um começo tão bem pensado, que é aquela cena do anjo no começo. Eu acho aquilo tão forte. Aquilo fala tanto sobre a questão do mutante, sobre a questão de ser uma dádiva, uma maldição, mas depois desanda de uma maneira. Assim, aquilo vai, desce uma ladeira tão íngreme, tão íngreme. Vamos falar um pouco do que é esse filme. Dessa vez ele não foi dirigido pelo Brian Singer, ele foi dirigido pelo Brett Ratner. Por quê? Porque o Brian Singer, ele foi dirigir o Superman, o Retorno. Maravilha. Outro filme excelente, gente. Super bom. Acho que o Brian Singer se arrependeu tão fortemente de ter feito essa escolha. Pelo menos, dá pra falar uma coisa. Se tivesse trocado, ia ser a mesma merda. Então deixa do jeito que tá. Eu acho que ele melhoraria esse terceiro do filme do X-Men, cara, na boa. É, pode ser. Bom, e aí, novamente, depois do sucesso do filme 2, a gente teve um orçamento ainda maior, um orçamento já de $210 milhões, que é, novamente, aí já um valor bem alto, um valor que se aproxima bastante ao que a gente tem hoje, nos budgets de filme de super-herói, mas rendeu apenas 459, sim, mais do que o segundo, mas deixou uma margem de lucro menor, né? A Fox não esperava que você fosse ter um aumento tão pequeno, fora as críticas que não foram exatamente positivas sobre o filme comparado aos outros dois anteriores. Mas já voltando aí sobre qual é o plot do filme, o filme vai se basear basicamente em dois plots paralelos. O primeiro é o governo, na verdade o governo não, né? Uma indústria particular, que na verdade é a indústria do pai do anjo, dos Warrington, descobre uma cura para o gene mutante, baseado num herói que num X-Men, que, né, um mutante que já existia, que era o Sanguessuga, que no quadrinho era um Morlock, e não sei o que lá, mas que no filme, você consegue extrair o sangue dele e fazer uma cura. Essa cura é, o governo fala, olha, estamos distribuindo a cura, vai dar tudo certo, os mutantes façam fila, nós vamos curar vocês. E por outro lado, temos a volta da Jean Grey, agora intitulada, né, assim, o Xavier contando a história de que ela teria voltado não só como Jean Grey, mas como Fênix. E aí o plot do que vai ser feito com ela agora e como a Irmandade de Mutantes vai agir frente a essa ameaça de acabar com os mutantes por conta dessa cura. O plot parece muito bom, né? Contando assim, né? Pareceu até bom. Ele pega de referência a saga da Fênix Negra, né? Por causa da presença da Fênix. Sim, só isso. Sim. E tem uma história do Joss Whedon também, chamada The Gifted. Sabe? Isso. Fala da cura mutante também. Também é só isso, tá? Eu acho que o primeiro problema, na minha opinião, assim, não sei se pra vocês é assim, porque eu também não li quase nada de quadrinhos. Eu não li nada de quadrinhos dos X-Men, vou ser bem sincero. Mas o primeiro problema, na minha opinião, é a Jean Grey loucona, tipo, maior poder do mundo, se aliar com o Magneto, que, tipo, pra ela deveria ser um bosta, né? Na minha opinião. Assim, na verdade, eu tenho um problema com essa coisa do poder sem limites. É tipo o Mega Man, sabe? Tipo, poder sem limites, não, inimaginável. Fairy Tail, Fairy Tail. Tipo, não tem, tipo, quando ele termina de crescer, ele cresce mais um pouco. Fairy Tail. E de fazer o que ela quiser, uma coisa meio Feiticeira Escarlate, tipo, ela pode fazer o que ela quiser e o poder ilimitado é uma promessa muito grande. Sim. E fora que eles descaracterizam um pouco, pelo menos pra mim, aí sendo, tô sendo um pouco nerd chato, que o Xavier coloca como sendo a Fênix, na verdade, ela tinha um poder tão grande, mas tão inimaginavelmente grande, que ele teve que trancar esse poder. E com isso, ela criou uma segunda personalidade. E essa personalidade seria a Fênix. E a personalidade da Fênix, ela tem raiva, ela tem... Ninguém sabe por quê, ninguém sabe o que ela tem. É isso. E assim, quando na verdade, no quadrinho é uma coisa um pouco mais elegante, assim. Tudo bem, não teria como você falar de entidade cósmica, cacete, mas no quadrinho eu acho que fica um pouco melhor. Eu aceito um pouco melhor. É meio que possuída. Funciona melhor do que você vir me falar que, tipo, é um puta uma poder. Uma segunda personalidade escondida. É tipo Naruto, entendeu? Tipo, ele trancou o Kyuubi dentro do Naruto. Tipo Naruto. É esse o plot que ele tentou me dar, entendeu? E aí você não sabe muito bem o que ela quer, porque ela mata o Xavier, e porque ele queria controlar ela vai com o Magneto pra fazer não sei o quê, porque ela ela não dá pra entender o que ela quer. Assim, bagunçado. É bagunçado. Eu acho também que tem a questão que naquela época, 2006, você já tinha bastante filme de herói, ok. Mas eu acho que você ainda não funciona você pegar um personagem que era extremamente do bem, que tinha um puta de um senso de justiça que ela tinha, e colocar como vilão, sabe? Isso bagunça a cabeça de quem não manja da parada, na minha opinião. E assim, um vilão que pra mim é um vilão mais fraco, tipo, dos filmes, assim, sabe? O problema é motivação. Sim, X-Men, sim. Tem uma coisa legal que é o seguinte: os vilões, eles costumam ter boas motivações. Então, assim, quando você tem o Magneto como vilão, você olha e fala, puta, eu entendi o que ele... Posso não concordar, mas eu entendi o ponto dele. Da mesma forma que lá, né, quando você fala do Stryker, seja ele como padre, seja ele como exército, você não concorda, mas você fala, bom, entendi a linha de raciocínio dele, entendi onde ele quer chegar. Sim. Agora, a Fênix, tipo... Pra quê? Por quê? Porque ela, tipo, ela é má porque ela é má? Isso não, sabe, nessa altura a gente partir pra esse ponto, ela mata o Ciclope... Por que ela matou o Ciclope? Só porque, sei lá, ele era... Matou o Ciclope. Aí ela mata o Xavier, ok. Levanta a casa dela, eles vão embora numa boa. Não sei, eu não sei. Eu tenho problemas com essa construção de vilão, assim, sabe? Eu acho, por exemplo, o plot do pai do anjo muito interessante. Dele, pô, eu quero curar meu filho, porque essa vida de mutante é uma merda, porque é tudo preconceito, eu vou me esforçar pra isso. Questão do Hank McCoy lá, ser, né, o secretário de assuntos mutantes, e o governo só chamar ele pra ele tentar trazer os mutantes pra cura, e ele meio que falando, olha, não é pra isso que os X-Men estão aqui, você tá dizendo que o que eu tenho é uma doença. Essa questão, essa discussão sobre o que é ser mutante, o plot da vampira, né, ela sentir que o que ela tem é uma maldição, dela não poder encostar em ninguém, o relacionamento dela, malhação lá com o Iceman, e a por causa desse Alice poder negra. De merda dela também, né, pelo amor de Deus, vai se fuder. Então, ou menininha sem sorte. Porra, coitada, né, e também depois disso não fez mais porra nenhuma de afunda, nem de cortaram ela do filme ainda. Não, mas eu vi a versão com mas ela. Cortar, não, eu vi no cinema mas sem ela. Na original. Eu vi no cinema sem ela, pra mim ela não existe nesse filme. No cinema era sem ela. Não adianta mesmo falar que lançaram a versão com ela, porque ela não existe. Tá, cortaram ela. Bom, e aí, isso tudo é bem interessante. É coeso com essa história e essa discussão dos X-Men. O problema é que daí, depois, quando você fala do confronto final, o plot da Fênix é tudo subaproveitado, tudo bem raso, bem sabe? Eu não sei. Mais uma vez, o foco é no relacionamento dela com o Wolverine. E a história fica meio em segundo plano. Eu penso o seguinte: como é o terceiro filme pra fechar uma trilogia, o estúdio mandou, olha, vocês deram uma brecha pra uma Fênix. Usa essa parada. Usa ela agora, nesse filme. Porque a gente vai fechar essa porra com vocês aqui. Então pega um personagem de um arco mega conhecido e tenta usar ela de algum jeito. É o mesmo problema do terceiro filme do Homem-Aranha. Apareceu o Venom. Por que tem Venom naquele filme? Não faz sentido aquela porra. É subaproveitado, cara. Por quê? Porque é um personagem mega conhecido nos quadrinhos. Então dá algum jeito de usar esse aqui. Só pra ele aparecer, né? Porque senão a gente vai fechar sem ele. Isso, só pra aparecer. A Fênix, então, só pra aparecer também. Porque ela agora é uma mega ameaça nesse filme, ok, tá? Mas ela faz umas coisas assim que realmente não dá pra entender e que ferra muito a continuidade, caramba. Por exemplo, ela desintegra molecularmente o Professor Xavier, beleza? Então, ele nunca mais deveria existir agora, mas não. E aí você tem a cena pós-crédito mais tipo, mais aberta da história. Ok. Eles deram uma brecha dizendo assim, olha, temos esse paciente em coma, e assim, a atividade cerebral não tá funcionando, e a gente tá fazendo um estudo de que a consciência de uma pessoa pode ser mandada pra outra. Beleza, ok, tá um Xavier ali, então ele é desperto ali, mas com a mesma cara, com a mesma aparência, com o mesmo físico. É o quê? Só se fosse irmão gêmeo do Professor Xavier, aquele corpo lá, cara. É o poder que o Apocalipse usou lá, que deixou o Xavier careca. Vamos falar disso depois, que eu quero uma parte com spoiler. Tem umas paradas de novo. Aí sim, muito personagem, né? Tem lá o maluco baiacu lá, da Irmandade lá, que é o maluco ouriço lá. Pô, o cara, ele tem muito tempo de tela pro maluco que tomou uma porrada da tempestade e some, sabe? Ele gasta um tempo muito grande que mostra ele. Ele chega pro Magneto, que você pensa que você é, não sei o quê. E tipo, ele toma uma porrada da tempestade e some. Você tem o Juggernaut fanático ridículo. Quem aprovou aquele visual? Sério. Não, para. É foda, gente, né, cara? Eu entendo que o fanático é muito difícil de adaptar. Porque, né, as proporções dele são muito grandes. Tipo, eu engoli aquele. O Colossus. Eu engoli o Colossus. Magrelo lá. Tudo bem, beleza. Jogou o Wolverine, fez o fanservice de jogar o Wolverine, beleza. Agora aquele fanático. Quando ele tava com o capacete, eu lembrei do He-Man. O cabelo dele parece do He-Man. Caraca, e o He-Man usa uma roupa que fica, tipo, metade do corpo pra se fora. Se ele tivesse assim. Dado aquela justificativa que usa os capacetes porque eu gosto do He-Man, eu acho que eu aceitava melhor, sabe? Tem uma outra cena que me chama a atenção. Logo no começo, tem uma hora lá que o Xavier tá dando uma aula, né? Que é quando ele sente o poder da Jean voltando. Aí ele vai mostrando, aí tem lá uma cena que a Kitty faz uma pergunta, aí ele mostra uma mutante, que aparentemente o poder dela é escrever num caderno. Que ela passa a mão e as letras vão aparecendo no caderno. Qual a utilidade? E aquele mutante do filme 2 que quando ele pisca muda de canal? Qual a utilidade desse poder? Ele não conseguia dormir, coitado. Ele nunca dorme. Qual que é a utilidade desse poder? Sério, assim, assim sério, realmente o conceito de superdotados, ele é bem extenso, né? Ele é bem... Pra quê? Sério, pra quê? Bota qualquer poder no moleque, menos esse, sabe? Pisca e troca de canal. Às vezes eu gostaria. Ele não pode assistir bosta nenhuma. Que merda de vida dele, é pior que a da vampira ainda. Não, e aparentemente ele não consegue voltar, né? Ele só vai pra frente no canal. Então ele tem que dar a volta. Se ele piscou sem querer, ele tem que dar a volta e resolver no canal. Coitado, ele assistindo o último capítulo da novela. Eu tinha o controle que era assim. Era uma bosta assistindo. A liberdade criativa pode ser um monstro. Pode. Então, assim, eu acho que esse filme, ele, apesar de novo, ele tem boas ideias, eu acho que ele tem boas sacadas, aquela cena do anjo no começo, ela é muito boa, eu acho que ela é muito forte, até hoje, assim, ela tem um peso sobre o desespero, né, de você se descobrir um mutante, esse tipo de coisa, mas ele, depois, quando ele o grande plot da Fênix, e você fala, aquele grande arco com vários recordatórios, né, e fala as extensas que eu li nos quadrinhos, vai ser adaptado, mas é mal adaptado. Ou você não teve o background, ou você quis simplificar demais, porque é assim, difícil você falar de uma entidade cósmica, porque até hoje os X-Men ainda não entraram, né, dentro dessa linha espacial que eles têm, de Império Shi'ar, toda essas coisas de ninhada, e nem até hoje não entraram. Naquela época, então, você fazer uma parada dessa, acho que nem a Fox, que gosta de aprovar umas maluquices, aprovaria, não sabe? Não mesmo. Provavelmente não conseguiria aprovar. Eu penso assim, revendo esse filme, eu odeio ele menos do que odiava na época, mas ainda continua um filme muito ruim, cara. E não só isso, depois ela volta gótica, né? Tipo, Fênix gótica. Gótica. Ela não vira uma Fênix gótica suave. Ela não vira uma Fênix a Fênix. Ela vira uma gótica suave, assim, meio vermelha. Não, mas e aí, bem, tipo, muito assim, nada a ver, assim. É tão... Aí, assim, até a gente às vezes elogia quando a gente fala de fotografia, né? Mas a equipe criativa, ela faz um trabalho com cor de roupa, né? Cor de cenário, pra você demonstrar a personalidade e tal. Só que esse filme é de uma forma tão, tipo assim, quando ela volta de preto, aí o Wolverine encontra ela de preto, os olhos dela ficam pretos. Aí você fala, ok, ela é do mal. Ela é a Fênix negra, tá? Ela é Dark Fênix, tá? Desenha que eu não entendi, entendeu? É do mal. Aí depois, no final, eles ainda criam um problema muito grande que não foi explicado, que é no final do filme, eles usam a cura mutante no Magneto, né? E em tese, a cura mutante... Cura. Cura, né? Exatamente. E no final, a vampira... Parece que ela não cura totalmente, né? É, então. E a vampira vai pra aquela fila lá da cura também. A mística também é curada. É. A mística é curada, é verdade. Ela toma lá e o Magneto, bem filha da puta, você não é mais parte de nós, e deixa ela pelada num caminhão no meio da estrada. Cara, então, terminamos essa primeira trilogia aqui, ferrando essa continuidade do que é o X-Men 3. Não, e assim, depois disso acreditávamos que não teríamos mais nada, né? É, tipo, acabou. Depois dessa merda, acabou, né? Tipo, nesse meio período ainda saiu em 2009 o primeiro filme do Wolverine, X-Men Origins. Nossa, então. Mais ainda a continuidade, porra. Mas a gente não vai falar desse filme aqui, porra, porque chega, né? Chega de falar só de filme ruim. Cara, batei de volta. Sai o filme do Wolverine aí que ele dá algumas explicações pra algumas coisas, deixa outras confusas. Destrói muita coisa. Não faz sentido com muitas coisas, destrói muita coisa também. A vantagem é que eles conseguiram, com esse filme, com um filme novo, invalidar esse filme. Esse filme do X-Men Origins já não vale mais. A cronologia já mudou. Esse filme já não. Mudaram isso, Pois não vale mais. Quer dizer, na verdade, dois filmes do Wolverine a gente não vai falar, né? Por sinal, só pra deixar bem claro. Isso. Mas aí, em 2011, a Fox decide voltar. Tá com a franquia dos X-Men, né? Com a linha principal mesmo. Exato. Saiu o X-Men Primeira Classe. Name's Xavier. Charles Xavier, how do you do? Cheers. So much more to you than you know. Not just pain and anger. There's good in you too. What do you know about me? Everything. Here, you have the chance to be part of something much bigger than yourself. A new species is being born. Help me guide it. Shape it. Lead it. The Russians have sent warheads to Cuba. If that ship crosses the line, we will retaliate with a full response. We need your help to stop them. So we're supposed to be the CIA's new mutant division. They're too dangerous. Mankind will turn on us. Not if we stop a war. Not if we risk our lives doing so. But they do the same for us. The law applies to human beings. The same laws don't apply to mutants. We'll never be accepted into society. Should we have to hide? We have it in us to be the better men. We already are. X-Men Primeira Classe teve como diretor aí o Matthew Vaughn. É o mesmo diretor do Kick-Ass, a gente já comentou disso aqui. E do Kingsman. E do Kingsman, que é excelente também. Com custo de em torno de 140 a 160 milhões de dólares e uma receita de 353,6 milhões, o que eu acho que é muito bom. Para o custo do filme, assim. Não é muito bom para os números de hoje em dia, mas para os custos do filme ele é muito bom. Mas ele tinha uma desconfiança por causa dos filmes anteriores, né? Por isso o custo é meio baixinho, a receita também acabou não sendo tão grande quanto poderia ser. A gente sabe que a Fox só deixou esse filme acontecer porque eles não queriam soltar. Perdeu os direitos. Perdeu os direitos do X-Men. Então, tipo, cara, depois eles teriam aprovado Wolverine Origins, não era muito difícil eles terem aprovado essa ideia de filme de X-Men. Eles meio que, tipo, ah, vai, sabe? Só faz. Só não dá prejuízo, por favor, que daí o resto a gente... o resto a gente se vira. Faz uma parada simplesinha, não inventa muito, né? Precisa de alguma coisa pra segurar mais ainda a franquia, né? Então, reboota esse negócio, vai, dá um jeito de reiniciar esse negócio. Uma das paradas curiosas desse filme é que um dos roteiristas, né, além do próprio Matt Cole, fez, foi o Ashley Edward Miller, que ele em 2011 fez o X-Men First Class, que a gente gosta bastante, né? Mas no mesmo ano ele também serviu como roteirista de Thor, primeiro Thor. Aí você falou que ele, né, ele acertou um e errou um. Aí o filme anterior que ele tinha feito foi o agente Tim Cold Banks, não sei se vocês já assistiram. Meu Deus. E agora ele tá envolvido no Top Gun 2. Eu realmente, assim, esse cara teve um lampejo de genialidade no X-Men. Assim, ele teve um momento, sabe, quando aquele cara... De resto, cara... Foi o momento da vida dele, assim, né? Confiavam nele por algum motivo. Mas falando da surpresa, né, apesar principalmente da coragem, né, de rebutar toda a bagunça, né? Sim. O X-Men Primeira Classe, ele é um filme bem diferente do que a gente tinha até então, né? Qual que é a sinopse, assim, meio que oficial, né? Mais ou menos aí nos anos 60, né? O Charles Xavier, ele tá se encontrando com o Eric Langster, né? O Magneto, que era um mutante, né? Já com a história dele conhecida, né? Filho de judeus, né? Separado dos pais no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial e tal. E nessa história ele tava meio que perseguindo os nazistas, né? Que eram responsáveis aí pelo sofrimento dele e de todo o povo que ele representava, né? Era meio uma... um Bastardos Inglórios de uma pessoa só, né? E mutante, né? Tem o Michael Fassbender, ué. Porra. Olha aí. Mas aí, dentro da história do filme, né, os dois se tornam amigos por causa de um inimigo comum, né, que é o Clube do Inferno, que tinha um plano megalomaníaco, né, de praticamente a destruição da raça humana, ou da maioria da humanidade, né, através aí de contextualizações com a Guerra Fria, medo dos humanos e tal. Eu queria criar um caminho diferente, né. Iniciar uma guerra nuclear. Os mutantes na fraqueza iam prosperar e tal. Por causa do plano de todo esse vilão, eles criam o primeiro passo aí da escola do Xavier, né? Para, o Instituto Xavier, né? Para os jovens superdotados. Eles unem os primeiros X-Men, né? Eles se chamam disso. Sim. Pelo que eu lembro. Se chamam, né? Sim, sim. É onde eles vão contar que aquela relação de amizade do Magneto com o Xavier que existia no passado, como que ela aconteceu, né? Eles fazem isso. O que ela era, isso. É. Sim. Eu até comentei de reboot, mas na verdade não era tanto ainda, né? Era mais uma ideia, ó, isso aqui aconteceu antes. Talvez um retconzinho, assim, né? É um prequel. Mas ainda não... É um prequel, eu vejo mais como prequel, é isso, né? Até então era um prequel, né? Verdade. Meu, eu acho esse filme muito maneiro, assim. Voltando no Dia dos Futuros Esquecido, lá, Wolverine do presente. Wolverine do passado. O Wolverine do passado, quando assistiu, cara, curtiu bastante, assim. Mas, de verdade, eu saí feliz do cinema. Não imaginava que... pela surpresa, né? Depois daquela bosta de X-Men 3 e o Wolverine. Todo mundo tava assim, ninguém acreditava mais na franquia. Acho que esse é o maior exemplo, né, de como ser surpreendido pode ser legal. Tipo assim, é Então, o filme é bom porque o anterior foi muito ruim, né? Tipo, não, não só isso. Ele é bom porque ele é bom mesmo. Não, não, tô zoando. Não, ele é bom mesmo. É brincadeira. Eu vou até estender um pouco mais, assim, eu acho que aproveitando aí o momento, né? Dentre os filmes aí que a gente vai citar, esse é o meu favorito de X-Men. Eu acho que é o que mais é, cria uma história legal, também. Divertida, sim. Com um senso de urgência e realmente coesão aí no plot principal, né? Acho que começa principalmente pela motivação dos dois, né? O Fassbender aí tem uma infância muito sofrida, né? Quando o Xavier, pra quem conhecia o quadrinho, já conhece um pouco da origem dele, mas no filme ele tem um contexto totalmente diferente, né? E educação, sim, diferente, que fazem realmente esses dois personagens ter pensamentos totalmente opostos, né? Por sinal, a cena inicial, o filme abre com a cena do Magneto, né? A história dele é incrível, assim. É uma construção que ela, pra mim, se tem uma coisa que essa trilogia soube fazer, é te explicar e te construir, como o Rhodes falou, essa, por que o Xavier e o Magneto são diferentes. E, claro... Não, eu acho, não, mais do que isso, eu acho que eles conseguem até justificar um, sim, pouco por que o Magneto é assim, né? Sim, sim. Ele faz sentido. Só pegando o gancho do cabeça aí que falou da abertura e tal, na primeira cena, eu acho que é engraçado que o X-Men, eu não lembro agora de cabeça do 1, assim, mas a partir do 2, quase todos os filmes, não, na verdade, todos os filmes têm uma cena de abertura, assim, bem marcante, assim, né? É engraçado isso. Alguns continuam bons, outros não. Outros não. Mas pelo menos as cenas são boas. Eu já ouvi dizer, tem estudiosos que dizem que se você consegue atrair o seu espectador nos primeiros 5 minutos de filme, a boa vontade dele é muito maior. Então, assim, se você traz 5 minutos de filme que são impactantes, que prendem o telespectador, né, quem tá assistindo, é mais fácil dele acabar gostando do seu filme ao longo dele. Ao contrário, né, se você tem um começo arrastado, ou que muitas pessoas até reclamaram do Batman vs Superman, por exemplo, né, que é um começo, exato, um pouco mais lerdo, um começo um pouco mais, menos... Diferente. Bem, interessante. Isso é interessante mesmo. Mas aí, voltando ao filme, né, então a gente tem as duas personalidades aí bem definidas, a gente tem uma mística diferente do que a gente tá acostumado a ver, mas ainda assim interessante, né, de novo, ó, aquela ideologia, o mutante tem que ser aceito, não, uma parada até mais intrapessoal, né, de se aceitar como é e tal, mensagem positiva, da hora, bacana. O que mais eu lembro? E os vilões, né, o Clube do Inferno aí, apesar da contextualização um pouco diferente, foi muito bem feito, assim. Sim, acho, sim, que, eu não lembro, assim, mas é assim, é um vilão que, tipo, trazia um senso de urgência pro filme muito foda, assim, porque era um cara que era praticamente invencível, né? Então, não tinha cara. Kevin Bacon, olha lá. Sebastian Shaw. É legal falar que a Emma Frost é a primeira personagem a ter o figurino igual a da personagem dos quadrinhos, ou mais parecida. Sim, que é a forma de diamante dela, né? A sim, não, até a roupa mesmo, branca, que ela usa. Rainha branca. E naquela época a Jennifer Lawrence se pintava de azul ainda. É, antes dela ganhar o Oscar. Depois do Oscar, ela falou, fuck that shit. Eu gosto de pintura, não. Faz CG. Mas legal, assim, aí, bom, o plot é até que, apesar de divertido pra caramba, um filme legal, assim, o plot é bem linear, assim, não tem nenhuma surpresa, assim, é mais o como eles contaram a história que fez o filme ser tão interessante, né? Mas ele é bem contextualizado também, né, cara? Não, eu acho que ele tem um roteiro muito bom, ele faz muito sentido, sim, o filme. Sim. Não tem nenhum os argumentos, grave, né? Sim. E não só isso, eu acho que agora a gente começa a ter personagens mais tridimensionais, entendeu? Personagens com contextualização diferente, eles não são mais tão, sabe assim, você não é mais tão um personagem de quadrinho copiado, assim, até o Wolverine depois foi ganhando mais personalidade do que só aquele velho reclamão, por exemplo, nos primeiros filmes, né? É, nesse filme ele só faz uma cena mandando o Xavier e o Magneto, mas depois, né, em continuidade, mas por exemplo, eu acho que você escolher atores como o James McAvoy e o Fassbender, que são puta atores, são assim, autores muito bons, ajuda muito, foi pra mim das melhores escolhas e um dos motivos pelos quais essa trilogia também funcionou. A gente já sabe, a Jennifer Lawrence é uma boa atriz. O Nicholas Holt, que é o que faz o Hank McCoy, fera, é um ator muito bom também. Muito bom mesmo. Os outros atores que fazem, né, o Alex Summers, até depois os menores, Banshee, não sei o quê, eles sustentam, sabe, eles se sustentam. Mesmo sendo personagens menos conhecidos, né, vamos colocar assim, uma segunda divisão de X-Men, né, eles se sustentam muito bem dentro do filme. E eles funcionam e conseguem levar essa... O plot adiante de uma maneira que não ficou tão zoneado como era no antigo algumas vezes e não ficou malhação. Mesmo eles sendo adolescentes, entendeu? Romance malhação. Eu acho que isso é um mérito muito bom de roteiro e direção de filme. É aquela ideia. Menos personagens, dá pra trabalhar mais em diálogo, profundidade de personagem. Tá, eu comecei a gostar do Fera a partir desse filme, é. Porque o Fera que a gente vê na trilogia antiga, ele é um Fera já bem mais professorzão, sim, né? Sim, sim, é. Bem esse, mais... Ele tá começando, é. Esse é um Fera que ele tá querendo você mudar a aparência dele, querer voltar a ser humano mesmo, né? Uhum. Não... É, o próprio... isso que tem um pouco de conflito com a Mística, né? Que passa o começo do filme todo se questionando, né? Parada de... Questão de aparência e tal. De aparência, isso. Então, assim, é um filme muito bom mesmo, assim. Aí sim, seja um pipocão que você consegue apresentar pra qualquer pessoa. Vai ter coerência, desde que, óbvio, a pessoa esteja afim de assistir o filme de mutantes. Que aí não tem como, se ela consegue, passar do pressuposto que eles são mutantes, né? Não, esse filme ele tem um mérito muito bom, que assim, ele não é fiel a nada, mas ele faz totalmente sentido, assim, com o universo. Ele é bom, entendeu? Pô, animal. Isso, ele não é um arco, né? Ele não é um arco copiado pro cinema, mas ele é uma interpretação muito boa do conceito dos mutantes e dos personagens. Então, assim, como que a gente vai pegar esses arquétipos, esses estereótipos, esses personagens e contextualizar numa história original? Vamos colocar sobre um outro aspecto, né? Vamos recontar de uma maneira que não seja copiando tudo dos quadrinhos. Pra esse filme funcionou, porque até esse momento o que a gente sabia é que esse filme, ele não seguiria nada dos antigos. Ou seja, esquece 1, 2 e 3. Esse filme, ele é totalmente novo. Porque, por exemplo, se você fosse ser chato, né, assim, depois eles até amarram de um jeito, com Viagem no Tempo. Mas, por exemplo, não faria sentido, se você quiser juntar as duas trilogias, a forma como o Xavier ficou paraplégico, sendo que no terceiro filme ele visita a pé a Jean Grey. Ele não é na cadeira de roda ainda que ele tá. Sendo que ele fica paraplégico nesse filme, quando ele tinha cabelo ainda, por exemplo. Então, assim, eles claramente não tentam falar que esse filme é um passado daqueles antigos. Eles são novos. Os personagens são novamente apresentados. O Magneto é apresentado do zero pra você. O Xavier é apresentado desde criança. A própria Mística, ela tem muita coisa que é a Mística da primeira trilogia, ela tem muita coisa que a Mística da segunda jamais faria, entendeu? Exatamente. Pela própria personalidade da personagem. A criação, né? Agora, se lembrando, tem um ponto legal também entre esse filme e o primeiro, acho que até o que difere, parando pra pensar aqui, é o início do filme. Tanto a gente comentou lá das cenas de início, a abertura aqui, marcante e tal. No primeiro X-Men, agora eu lembrei, o primeiro X-Men, ele inicia com o Magneto lá no campo de concentração, uma cena até que icônica, bem feita, sim, dá pra falar. E esse filme do First Class, se eu não me engano, também é um Magneto, e a isso, mesma história... Isso. Só que com algumas diferenças, né? Talvez é nesse ponto que ele tá mostrando, ó, galera. Mudou. Tá começando de novo, é. Exatamente. Uhum. No primeiro, se não me engano, ele só faz um negócio do portão, não sei o quê. Nesse tem a questão da moeda, da mesa, né? Dele explodir na sala. O nazista matar a mãe agora. É da hora mesmo. O filme é animal mesmo. Isso. Eu gosto bastante. Esse é um filme que eu particularmente, assim, eu não vejo defeitos graves. Claro, você pode falar, mas ele é um filme... Você pode não gostar, porque, ele é um filme muito... Como o Rod falou, é um filme muito pipoca, eu queria um filme mais denso, um filme mais do bem. Mas, assim, ele não erra em nenhum ponto muito grave, não. Assim. Ele se mantém coeso à proposta, ele tem um roteiro bom, ele mantém a questão da discussão, a questão do, né, dos lados dos personagens. Ele trabalha ainda de forma melhor do que a trilogia antiga. Esses personagens, a construção deles, a importância deles, e tudo de uma maneira assim que no final você termina super bem, assim. Eu acho que eu concordo com o Rod no ponto de que é o meu favorito também. Eu acho que é o melhor X-Men desses que a gente tem até agora. Esse é o melhor. Eu vou botar ele no segundo melhor. Continuando, antes da gente falar do segundo filme da trilogia... Wolverine Imortal. Saiu no meio do caminho. Wolverine Imortal em 2013, uma bomba também. Ele só não é pior porque tem o Origins, cara, que é horrível. É muito, muito mais... Tipo assim, não, ele consegue ser melhor que o Origins, mas ele ainda não é bom, entendeu? Não, ele consegue ser melhor que o Origins porque o Origins é muito ruim. Que esse filme eu vi uma vez que o cara, ele virou... eu não lembro onde que foi que eu vi que, assim, que esse filme é o Wolverine e a japonesa feia. O cara ficou assustado. É isso mesmo. Coitada da atriz. Japonesa ela deu assim, tipo, não foram, não, eles não foram bondosos com a forma como ela apareceu. Não, assim. Porque, cara, ela é uma personagem. Ajuda assim, muita gente. Ela é uma personagem que, assim, pra mim, em vários momentos ela segura o filme. Nesse filme. Porque, assim, todo mundo adora o Hugh Jackman, eu detesto ele. Pra mim, ele não consegue segurar um filme sozinho. Esse é o problema dele. Não, mas assim. E ela. E não é isso. No filme, eles não ajudaram nada. nada ela ficar menos estranha. Não, até o fato dela ser feia, ok, né? Tipo, não é um problema que, tipo, ela causou, entendeu? Não, então, não. Assim, não dá pra você julgar isso. Mas eu acho que ela segura o filme, a personagem dela segura o filme várias vezes. Faz melhor do que Wolverine. E olha que ela só era pra ser tem um coadjuvante, né? Ela era pra ser, tipo, só o coadjuvante, porque, na verdade, os personagens ali mesmo era o Samurai de Prata lá e a... Mariko, lá, que é a que ele se apaixona. Eu falei, meu, pelo amor de Deus, manda essa Mariko embora e fica com a japonesa feia. É muito melhor, né, cara? Uhum. Mas a gente não vai falar do Wolverine, tá? A única coisa que acho que de importante é o pós-crédito, ou cena finalzinha, né? Que não faz o menor sentido com nada, que né? Que ele faz uma ligação até com o próximo filme dos X-Men, que quebra a continuidade não, também, é, mas... O problema é que, assim, nesse filme do Hugh Jackman, ele lembra da Jean Grey, aí você fala, caralho... Ela aparece, né? Aparece ela lá na lembrança. Então... Ela aparece, então. Mas a gente vai falar de um filme que saiu em 2014, o X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. What's the last thing you remember? I had a glimpse into the past. You're going to have to do for me what I once did for you. You'll need me as well. Side by side to end this war before it ever begins. So, I wake up in my young body and then what? Find me, convince me of all of this. It's going to take the two of us. And where do I find you? A different path, a darker path. Logan, I was a very different man. Lead me. Guide me. Be patient with me. Patience isn't my strongest suit. Lobo Branco? Lobo Branco? Se você escutou o nosso podcast de X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, do quadrinho, a gente fez aí o que a gente esperava, né? Algumas coisas falando um pouco do filme, sobre o quadrinho, né? Que deu origem ao filme e um pouco dos nossos medos com relação à viagem no tempo e, né? E linha temporais, que é um pouco difícil de trabalhar, né? Mas nesse filme, o que nós temos então? Nós começamos com a volta do Bryan Singer à direção, que ele falou: opa, agora que corrigiram essa parada, eu quero fazer. Tipo, agora que tá bom de novo, eu quero fazer. E ele veio com a proposta de aí sim falar: não, ó, agora a gente vai unificar tudo. Tudo vai valer, né? Vamos fazer a trilogia clássica e a trilogia, viria a ser a trilogia nova, as duas serem coesas e participarem do mesmo universo. Pra isso, a Fox falou: beleza, toma aí $200 milhões pra você fazer esse filme. E o filme teve agora sim um faturamento que acho que a Fox esperava de $748 milhões, o que é, né, de longe a maior bilheteria da franquia e uma bilheteria, assim, muito boa. Ainda não é, por exemplo, $1 bilhão que a Marvel consegue fazer com Vingadores, por exemplo, mas já tá ótimo, perto do que a Fox esperava depois do fracasso dos Wolverine e X-Men 3. Lembrando, sala 3D já. Ah, sim. IMAX 3D. Ajuda a inflar bastante a bilheteria. Exato, aumenta bastante. Isso ajuda. E claro, a gente tem que lembrar que 2011, a gente tava no começo do boom dos super-heróis. Tava tudo começando a se aquecer, né? E 2014, a gente já tava no frisson, onde todo mundo tava assistindo filme de super-herói. O filme de super-herói virou muito... Não vai concordar comigo, mas dá pra você separar entre antes de Vingadores e depois de Vingadores, né? Não, eu concordo. Não que seja um bom filme, mas eu concordo. Vingadores foi um ponto de virada pra esse... estilo. Pra essa geração e pra esse estilo de filme super-herói. Depois, todo mundo... Por conta da Marvel e os Vingadores, o projeto Vingadores, todo mundo assiste filme de super-herói hoje em dia. Até que, por exemplo, muita gente que não assistiu nada de X-Men começou a assistir por conta da super-herói, e agora tá, né, aspas, Marvel, e não sei o quê. Só fazendo um adendo, é engraçado as meninas do trabalho vindo me perguntar, né, tipo, eu eu assisti Capitão América, tem a ver com X-Men? Não. Tem a ver com uma série? Não. Não tem nada a ver. Ah, mas eu gosto do Wolverine. O Wolverine é muito gostoso, então, mas ele não vai aparecer. Pelo menos te perguntaram por que o Superman não tá na Guerra Civil. Já me perguntaram coisas do tipo, o Batman vai aparecer nesse? Não. Aí agora eu sou especialista, eu nunca li uma porra de um quadrinho dos X-Men, eu sou um especialista em quadrinho da empresa, entendeu? É mais ou menos isso. Esse é o estigma que você ganha. Mas o que nós temos no Dia de um Futuro Esquecido? Novamente, abrindo o filme com uma cena, talvez aí a mais megalomaníaca das cenas de início, temos um futuro distópico, onde é feita uma narrativa pra você de que os mutantes todos foram caçados. Que tudo deu merda, né? E tudo deu merda. Tanto os mutantes quanto aqueles que apoiavam os mutantes foram caçados, aprisionados, por conta de um incidente onde a Mística, ou uma mutante, não sei se eles já falam que é a Mística, teria matado um cientista da época. E isso iniciou um protocolo de caça aos mutantes. Que é o Projeto Sentinela, né? E aí o Projeto Sentinela. E os sentinelas estavam caçando os mutantes. Desses mutantes sobraram apenas uma pequena resistência formada por alguns X-Men clássicos, né? Como, por exemplo, aí voltamos aos atores originais, como você tinha a Kitty Pryde, você tinha o Bob. Aí trazendo personagens que nunca apareceriam em outro filme e que estão incríveis, como, por exemplo, a Blink, o Bishop. Sunspot. Ok, esse foda-se. né, o Lau. Quem mais que tinha? Ah, o Colossus de novo, Colossus, meio zoado Bob, ainda. O Mancha Solar. O Mancha Solar, exatamente. E eles estão numa espécie de resistência. E o que eles descobriram? A Kitty Pryde descobriu que, além de atravessar paredes, objetos, ela consegue atravessar linhas temporais, mandando a mente de pessoas pro passado. Bum! Então, Porque foda-se. A explicação disso é porque, né? Porque foda-se. E aí ela acaba... Eu gosto muito dessa definição. A explicação disso é porque a Ellen Page... É tipo assim, ela pode. Não temos telepata, não temos psíquico, o Xavier não pode ser usado, então, vai Kitty Pryde, vai. É. Sabe qual que é a minha pergunta? Como que ela descobriu esse poder? Sem querer. Ela tava brincando com a cabeça do bicho e mandou ele pro passado. Como, né? Mas nem o pessoal dos quadrinhos descobriram isso ainda, cara. Tudo bem, a gente vai, como o Rod falou, porque foda-se, a gente releva, né? E aí, o plot é que ainda estão vivos outros X-Men dessa escola clássica, entre eles, né, o Wolverine, a Tempestade, o Magneto e o Xavier. E o Xavier tem um plano que é o seguinte: nós podemos impedir que isso aconteça mandando alguém pro muito passado. Aí ela falou, meu Deus, quem eu consigo mandar de volta para o passado? Porque se a gente manda demais, a mente se destrói. Aí o Wolverine, você pode mandar alguém que a mente se recupera, porque ele tem fator de cura. Ok, né? Novamente. Você tá acabando com o filme, eu tava achando ele legal até agora há pouco. Normalmente a gente aceita esse plot. E aí, o que acontece? A história do filme será: vamos mandar o Wolverine da trilogia clássica de volta pra cabeça do Wolverine da nova trilogia no passado. E ele vai entrar em contato com os X-Men do First Class e tentar impedir que a Mística mate o Trask. O anãozinho do Game of Thrones. O Tyrion, exatamente. E o filme todo vai se passar, então, na década de 70. Se não me engano, 10 anos depois do First Class. Por volta disso. É mais ou menos isso. Eu sei que passa uns anos porque eles dão a sensação de que os personagens estão mais velhos e tal, Eles sempre pulam 10 anos, né, nessa trilogia nova. 10 anos, E aí você tem uma forma da Fox juntar as duas trilogias, dizendo que aquela trilogia que a gente assistiu desencadeou um futuro pós-apocalíptico muito merda. Então, ou seja, depois de X-Men 3, o Xavier tava vivo, o Magneto recebeu seus poderes de volta. Depois daquela loucura do Wolverine no Japão. Exatamente, né? Ele voltou e fez parte dos X-Men. E aí, então, nós temos esse filme que eu gosto muito. Voltando, assim, apesar de ter feito essas brincadeiras. Pô, tô vendo como você gosta, hein, cara. Tô vendo como você gosta. Eu gosto muito. Não, agora é sério. Esse filme é legal. Não, esse filme é legal pra caramba. Eu gosto muito desse filme. Primeiro que eu acho as cenas de luta no futuro muito boas. Assim, a forma como eles usaram a Blink, cara, é genial. Assim, parabéns. Aquilo é esteticamente incrível. Aquele sentinela mete medo. Muito medo. Tem uma cena que eu fiquei abismado, que eu nunca... Eu acho que eu não sei se eu tinha visto ou tinha pensado nisso. Que é uma cena onde a Blink faz um combo, aspas, com Colossus, que ele pula do penhasco, ela abre um portal e faz ele cair de cima pra ele ganhar, tipo, a inércia da queda. E você fala, Caralho, que foda. Não só isso, essa cena tipo, começa a matar personagem a rodo, né? E, tipo, caralho, ele tá matando todos os mutantes, o que vai acontecer, né? Porque até então eu não tinha visto o trailer nem nada, eu não sabia como que ia ser a história. Então eu fiquei, meu, como é que eles vão fazer isso? Tá matando todo mundo, né? Aí eu pensei, claro, que todo mundo vai voltar depois, mas como que eles vão arrumar isso? Mas arrumaram. Muito legal, né? De novo, usando os mesmos atores da trilogia clássica, cenas de luta com efeitos especiais já, assim, topo do que a gente pode fazer hoje. E aí quando a gente volta pra realidade da década de 70, a gente tem de novo aquele clima que eu gosto muito do First Class. Só que agora é tudo tá um pouco menos feliz, né? A gente tem lá um Xavier que desistiu da história de ser um professor, né? Que tá tomando uma droga pra poder andar. E, de novo, por que que ele pode andar e não usar os poderes? Foda-se, é a explicação. Não, o Magneto, se não me engano, ele tá preso, né? O Magneto tá preso porque ele matou o presidente Kennedy. A história é que ele teria matado o Kennedy, mas na verdade ele revela que o Kennedy era um mutante. Ele tentou salvá-lo. Eu ia falar do Xavier, cara. Essa parada no começo do filme do Xavier meio bad vibe, assim, eu acho bem mal usadinha, assim, porque, pô... Assim, liberdade à parte, assim, eles perderam muita chance de fazer o Xavier como Tenente Dan do Forrest Gump lá. Cadeira de rodas, frustradão. Porra, caraca, muito bom. You idiot! Pensou o Wolverine lá, tentando conversar com o Tenente Dan, o cara, foda-se, não sei o quê, bom. Cadê minhas... Uma coisa que a gente tem que falar é que, assim, esse personagem mal-humorado é um personagem, esse tipo de personagem excêntrico é um tipo de personagem que o McAvoy gosta de fazer. Então, assim, eu não sei se aí foi uma ideia dele de fazer esse Xavier assim. Cara, essa deve ser a personalidade dele, ele deve ser insuportável, né? Talvez ele seja assim, né? Mas isso tudo tem uma questão de trazer, né, de toda uma, aquela relação do, o Xavier do passado ajudou o Wolverine, agora o Wolverine vai ajudar o Xavier do passado, não sei. Mas, o quê. Mas aí, falando sério agora, eu realmente não sei por que não deixaram ele na cadeira de rodas desde o começo, assim. Porra, pra quê? Eu acho que... cara... Não, eu acho o seguinte, é o peso. Ele carrega tanto peso na raça mutante, cara, que ele não quer mais carregar esse peso. Ele só quer viver um pouco da vida dele. E não é só isso. Porque, por exemplo, Rods, como você falou, eu acho que é uma questão de peso. Porque, assim, se ele só tivesse tomado a droga pra ficar sem os poderes e não andar... Porra! Tudo bem, a gente seria o mesmo... Poderia ter o mesmo efeito dele ser rabugento, né? Mas tem aquela questão, pra ele voltar a usar os poderes, ele tem que abrir mão das pernas. É, tipo, a questão da escolha, né? De sacrifício, da escolha, sabe? Eu entendo, eu entendo que não é a melhor solução, tá? Preferir o Tenente Dan. Eu concordo, mas assim, eu entendi qual foi a ideia que eles quiseram dar por trás disso. E, por exemplo, eu acho que esse filme depois, ele tem um questionamento muito legal, de novo, na construção, tem a cena do avião, depois que eles já resgatam o Magneto, né, que tava preso e tal, eles têm uma cena que eles estão indo voar de avião, e tem meio que um embate entre o Charles e o Magneto, do ponto de um questionando o outro pelas escolhas que cada um fez, né? E aí você tem o Xavier falando assim, porque você tá errado, porque eu fiz tudo que eu podia, porque não deu certo, né? E aí você fala, tudo bem, ele tentou, coitadinho dele. E aí você tem o Magneto, que ele fica puto, começa a derrubar o avião, e ele fala, quando eu tava preso, o que você fez? E ele começa a falar o nome de cada mutante que morreu. O que você fez pela Emma Frost? O que você fez pelo Banshee? O que você fez por não sei o quê? E colocando a culpa nele, falando assim, não é só porque você acha que só porque você tomou um tiro, você acha que você tem que fazer de coitadinho? Não é por isso não, eu tentei fazer alguma coisa por ele, entendeu? E eu sinto a morte de cada um deles, mostrando de novo, o Magneto novamente que tem um peso, ele carrega uma amargura, ele tem você mostrando por que que ele virou aquele Magneto. Então assim, não é porque ele é mau, porque ele é mau, não é só porque ele é, é a questão do campo de concentração, aí ele vê aquilo se repetir, ele tem a morte dos amigos dele, mutantes, né, as pessoas que ele confiava, e ele culpa o Charles por aquilo, porque ele fala, olha, você poderia ter feito diferente, você tinha capacidade de fazer isso, mas você desistiu, né, você abriu mão dos seus poderes, ficou naquela mansão abandonada lá e não fez nada, e deixou tudo acontecer, e você vem me culpar por ter tentado, entendeu? Você vem querer me reprimir e me repreender porque eu tentei fazer o melhor. Então eu gosto muito dessa dualidade, eu acho que isso é um dos pontos altos do filme pra mim, toda essa discussão novamente, a questão do próprio Trask falando pro presidente, olha, apesar de eles não terem feito nada contra a gente, assim, a raça, o Homo Sapiens, ele destruiu o Homo Erectus, então pode ser que a gente venha a ser destruído, né? Então assim, toda essa questão da, novamente, de uma humanidade que é egoísta e o próprio presidente, na época, Nixon, sendo retratado como meio que um bobão, né? Assim, inclusive acho que isso é feito em outras obras, né? Retratando o Nixon como um cara meio malvado, meio bobão. bobão, meio malvado e tal, e ele meio, não, tudo bem, faz o que você quiser, eu só quero me proteger, eu só quero que meu nome fique bem. E realmente, né, toda essa questão do, novamente, o Estado contra os mutantes. Eu gosto muito de tudo isso, eu acho isso muito legal. E eu acho que assim, consegue conversar muito bem, tanto com a trilogia nova, claro, e com a boa antiga, porque você tem depois, naquele futuro zoado, umas conversas do Xavier e do Magneto, meio tipo, olha, acho que a gente podia ter resolvido isso melhor, né? A gente, na verdade, a gente se desuniu quando a gente deveria ter se unido. Então eu gosto muito de como esse filme ele consegue amarrar algumas coisas. Claro, a gente tem algumas concessões históricas aí de cronologia, mas eu gosto muito desse filme. Toda a construção dele, pô, o Magneto levantando um estádio, você fala, caceta, né? Assim, não, que poder, e pior, né? Pior é que lembrando do novo filme, fala, não, já ia pro Apocalipse. Mas o novo filme ele tem uma falha meio grave com isso, né? Mas enfim, deixa que a gente comenta depois. E até uma mística agora que se questiona, né? Do que é. E aí falando, explicando por que, que essa mística é tão diferente da antiga. Ele fala que no momento que a mística tirasse e matasse o Trask, ela viraria aquela mística daquele futuro que eles viram, né? A assassina, a mercenária, que desistiria de uma vez da humanidade. Né? Então eu acho que eles amarraram muito bem as duas trilogias. E o melhor de tudo, né? Por ser uma origem, uma história aí de viagem no tempo e tal, eles conseguiram usar isso de como o retcon aí pra refazer, né? Sim. Eu fiquei assustado, Rod, porque eu pensei que o melhor de tudo era o Wolverine voltando pro passado e aparecendo pelado, pra variar. Nu. Acordar nu. Não, o melhor de tudo é o Mercúrio ainda nesse filme, né? Mas... É, tem a cena do Mercúrio que é excelente. Ah, tem o Mercúrio Overpower. Porra, é tipo, né, assim, coitado do Mercúrio do Vingadores. Morreu pro tiro, caraca. Pro tiro, né? Esse Mercúrio, no universo dos Vingadores, ele tinha resolvido sozinho todo o problema. Da Não, ele tinha matado todos os Ultrons, todos. Não, mas eu também gosto bastante desse filme, tem um bom discurso, tenta corrigir algumas coisas de continuidade, de cronologia, ignora o X-Men 3, com certeza, cara, pra tentar fazer sentido essa porra, né? É, na verdade eles dizem que depois que o Xavier lá, o Wolverine arruma o passado, o incidente da Jean nunca teria acontecido, mais ou menos assim, né? É, porque quando ele volta lá no Fênix cozinho, nunca apareceu, né? Porque ele fala, até ele até fala. Mas e antes? Não, mas cara, ele fala pro Xavier, se você se esforçar, você poderia tentar, toma cuidado, tipo, ele deu a entender que como ele conseguiu convencer o Magneto, o Xavier mais jovem, a ter mais vontade de tentar, ele teria impedido. Porque ele volta e a Jean tá lá mais velha, o Klopp tá lá mais velho, o Bob tá namorando com a... Vampira. A vampira. Então, pelo menos pra mim, tudo bem. Não daria pra fazer eles mais jovens depois de tanto tempo. Mas seria talvez um futuro bom. Onde a Fênix não teria acordado daquela forma. Ou que eles tivessem conseguido impedir, ao menos, todo aquele desastre de morrer todo mundo. É claro que também não dá pra você considerar esse futuro com o que veio depois, né? Exatamente. Esse é o futuro daquela realidade, realidade, né? Meio que agora tem ele duas voltou, linhas paralelas. Tipo, ele voltou pra realidade que ele estava, e a realidade que ele estava agora deu certo. Tipo Trunks do futuro no Dragon Ball. Odeio explicar a viagem no tempo. Isso é muito complicado. Vocês lembram do Trunks do Dragon Ball? Eu só não sei se eu considero toda a trilogia inicial como o que vem do X-Men de Isso não foi explicado, cara. Eu acho que são duas realidades paralelas. Do momento que ele volta, ele... Não, eu ele acho cria que duas a realidades. Eu acho que a realidade porque, que não, ele porque tá... você não explica. Explica como é que o Xavier tá ali com o mesmo corpo, depois de ele ter sido desintegrado molecularmente, né? Você não explica o Magneto voltando com seu poder full então, power? Eu acho que quando eu acho ele... que deve ser outra realidade. Eu acho que assim, aquela realidade passado, talvez fosse a do First Class, talvez fosse a realidade comum, mas no momento em que eles mandam o Wolverine de volta, ele cria duas paralelas. Uma que é que a gente vai ver agora, continuar vendo, e a outra é onde convergiu pra mais ou menos os acontecimentos da trilogia clássica, mas não houve alguns dos incidentes, como por exemplo, o incidente da Fênix. Ou seja, o Xavier nunca morreu, a vampira nunca tomou a cura, esse tipo de coisa. Eu acho. Mas não dá pra ter certeza. Porque é muito conveniente pra cronologia fazer isso. É claro que seria muito. Então, é claro. É. Mas se não fizesse isso, não tinha filme, né, gente? Pois é, né? Porque senão, se aquela realidade, se aquele passado não fosse um passado comum, não teria por que mandar ele pra lá. Sim. Pois é, né? Pro aquele Wolverine pro passado. Ou então eles só descartaram. Eu acho que eles não iam descartar toda a trilogia, porque usaram os mesmos atores, entendeu? Então, eu interpreto dessa forma. É a questão do paradoxo, gente. Tipo, é complicado. É. Tipo, quando você tá numa linha, você só tem uma pra voltar, mas você tem várias pra ir, entendeu? Até porque não faria sentido o aparecimento do Wolverine no novo filme com o Wolverine que viajou no tempo. Não, eu acho que não vão ser, porque senão fudeu tudo. Se ele já viu a Jean no passado e o Ciclope no passado, aí ele voa pra frente. Eu acho que é uma viagem temporal usando meios convenientes. Ponto, cara. Ignora coisinhas do que já foi lançado nos filmes pra fazer mais sentido esse filme. É tipo, lembra aquele filme 3? Então a gente mudou as coisas dele. Lembra aquele filme do Wolverine também que a gente fez? Então, ignora coisinhas que... É, então, porque, por exemplo, uma coisa que mostram no Dias do Futuro Esquecido é que, por exemplo, ele foi encontrado pelo malucão lá do Adamantium mais cedo do que ele seria. Porque o cara tá jovem, o cara da Arma X lá. Sim, o William Strife. Tanto que o acontecimento da Arma X acontece com ele jovem e ele com na base lá com a Jean Grey, o Ciclope e adolescente lá. Mas, gente, é por isso que o Deadpool fala da linha temporal no filme dele. Que não faz porque sentido. Ele fica perdido. Ele sabia que a gente ia ter essa discussão. Ele sabia que a gente ia ter essa discussão depois do Apocalipse. Porque ele já tinha visto o Apocalipse. O ator. Por sinal, o Deadpool é o único filme que tem um Colosso decente. Porra! Assim, pelo menos na minha definição de Colossos. Ah, não. Eu gosto daquele Colosso. É muito bobo aquele Porra. Colosso. Ah, é muito ele é meio bobão. Não, ele é meio Caraca, bobão. Caraca, você leu os mesmos quadrinhos que a gente? Eu sei. Mas porra, eu não gosto daquele Colosso. Lobo Branco. Pra finalizar, né, 2016, vai sair o Deadpool, a gente também não vai falar, mas agora, zona de spoiler total pra quem viu o filme, né, vamos falar do X-Men Apocalipse. Some call him Apocalypse. He was some kind of god. For thousands of years, he's been amassing mutants to take their powers. He always had four followers. Like the four horsemen. Eric, don't join them. Whatever it is you think you saw in me, I buried it with my family. Together, we will cleanse the earth. Everything they've built will fall! And from the ashes of their world, we'll build a better one! I've never felt power like this before. Child! They took him. Raven, the world needs the X-Men. I'm not a hero. Students look up to you. If I'm going to teach your kids something, I'm going to teach them how to fight. Follow me. To her. I'm not afraid of him. Magneto, he's my father. What? Him and my mom, they did. No, I know. Not all of us can control our powers. Then don't. Apocalypse means to destroy this world. It's all of us against a god and the most powerful beings on earth. Esse X-Men, né, ele teve a direção do Bryan Singer, de novo, com um custo agora bem maior, né, $234 milhões, o maior de todos, e vamos ver como vai ficar a arrecadação final, né. Mas vamos lá pra sinopse, então, moçada. É o En-Sabanu, e é o nome mais da hora de falar, vou falar até de novo aqui, ó, En-Sabanu, o Apocalipse, né, ele volta à vida, então, após milhares de anos, né, e ele tá disposto a acabar com a raça humana, uma parada que ele já tinha como ideologia atrás, né, porque é a parada do mutante, predominância, evolução da raça e tudo mais, né? E pra isso, ele vai selecionar aí 4 mutantes, né? Pra serem uma espécie de cavaleiros do apocalipse. E com base aí, né? Nesse vilão aí, nessa ideologia, né? A gente tem um outro lado, né? Que precisa fazer contraponto a isso, né? Que no caso é o professor Xavier. Ao lado aí de novos alunos, né? Do instituto, né? Pra tentar combater esse mal iminente aí. Tentar resolver toda a situação, né? É legal porque você... eles explicam certinho, né? Certinho entre aspas, né? Mas eles explicam, né? Quem que é dentro das liberdades. Quem que é o Apocalipse, como que ele conseguiu ficar todo aquele tempo vivo, né? Por que que ele ressurgiu só naquele momento? O que que tá acontecendo? Qual que é a motivação dele, né? E por que que ele é tão ameaçador, né? O que que ele fez disso? Explicou a estrutura dele, né? Com os Cavaleiros do Apocalipse. De novo, uma cena de abertura muito marcante, né? Boa pra caramba, velho. No Egitão lá, da hora mesmo. Eu só fiquei bolado lá com a galera traída, duas caras, porra. Porra. Nada. O cara traiu ele, tipo, nossa, mó inesperado, né? Eu achei. Pô, ele não parecia ser um cara mau, assim, pra ter traído desse jeito, sabe? Imagina! O cara, ele parecia que a galera gostava dele. Não, mas o mal era o você tá falando que o Apocalipse não parecia ser um cara mau. Não parecia, no passado. É. Só um deus que veio usurpar nossos deuses e escravizar a gente, só isso, né? É, na verdade, o que esse filme faz é acabar... Logo no trailer, eles já acabaram com todas as religiões, né? Porque eles falam... Esse falsos cara, ele deuses. Aparece em várias... esse cara aparece em várias, várias religiões, várias mitologias. Ou será que foram as mitologias que se basearam nesse cara? Bum. Tipo, você não acredita mais em nada. De novo, ele tem uma explicação aceita. A única explicação aceita é o porquê que ele ficou envolto numa cápsula de poder lá pra sempre. Uhum. Por que o poder durou, né, o suficiente? Não. E a pedra não quebra, mas tudo bem. Na verdade, ela protege ele lá no desabamento lá fudido. Aí acaba aquela cápsula. Só que como ele caiu, não, ele não okay, fica... Mas não, se... ele ia ficar não, lá pra isso, sempre. Então, quem libertou ele foi a Moira. Mas assim, foi coincidentemente, aquela pedra não caiu. Se aquela pedra caísse, acabou o filme. Sim. Né? Podiam mandar o Wolverine pro passado pra derrubar aquela pedra. Peraí, vamos lá. Esse é um filme cheio de coincidências. Coincidentemente, veio a Cavaleiro do Apocalipse dele lá, conseguiu criar um campo, depois as pedras se encaixaram, ele conseguiu ficar lá no fundo, aí veio a Moira, conseguiu abrir um negócio lá, bateu o sol, despertou o cara, e ele vai lá agora querer escravizar a raça humana de novo, né, cara? É muitas coincidências, né, nesse filme. Eu não tenho nem problema com isso, viu, Seja? O meu problema, assim, é porque ficou tudo aquele tempo sem tomar sol, assim, porque foi naquele momento. Sabe? Eu até entendo. São muitos anos sem tomar sol. Mas sabe qual que é? Não, a justificativa foi, ela não botou o tapete de volta. Então, mas os caras toda vez botavam o tapete mesmo, sem... Toda vez botavam o tapete, sem exceção. Sem exceção, Rod, tem uma regra do clube. É que eu tenho cabeça. Não, quer dizer que, tipo, o cara não voltava pra dominar o mundo por causa de um tapete. Porra, isso aí. Não, mas ó, eu consigo melhorar um pouquinho se vocês quiserem. Na verdade, a parada pode até ser, Rod, que, mas aí beira numa coincidência novamente. Pode ser que eles tenham não colocado o tapete, mas assim, ali era o tapete mais a angulação do sol específica. Do sol, porque pode nem crer. Sempre o sol bate naquele ângulo. Pode crer, entrada. Pode crer. Então, talvez sim. Pode até ser que eles tenham esquecido outras vezes, mas o sol não bateu naquele ângulo. Defendeu naquela bem, tá específica, bom. Esqueceram o tapete. Se você pensar assim, porque tem até o dia certo do ano. Faz sentido mesmo. Aí tudo bem, agora eu tô mais tranquilo. Tem uma coincidência? Eu não vou repetir meu discurso, não. Tem uma coincidência? Tem, mas a gente tem que aceitar pro bem do filme. Uma mega coincidência. Eu acho que o resto das coisas, eu não acho que nem foi talvez só coincidência, não. O acontecimento tá lá, bem justificado, na minha opinião, não me incomodou, não. Não, tem que ter, senão não teria filme, né, cara? Não, teria então. Como, é. Não, eu tô brincando, não. Mas isso não me incomodou. Eu tô brincando aqui porque a gente gosta de ser chato com essas paradas. Né? A gente gosta de brincar. Tem que ter brincadeira, né? Tem que ter brincadeira. O mesmo motivo pelo qual, por que quando ele dá poderes pra tempestade de cabelo fica branco? Qual é a relação? A senioridade. Você só fica boda quando você tá velho. Eu fiquei meio triste com essa tempestade, porque é outra tempestade. Poderia ter um puta plot que fica lá no fundo, né? De novo. Talvez ainda na verdade, trabalhe, assim, né? Ela poderia tá ter iniciando. O cabelo branco sempre. Não tem problema, assim. Por que ela teve que ganhar poder não, okay. O cabelo branco? O cabelo dela, não, o cabelo dela é o de menos, assim. Ela já é mutante, né, mano? Qual que é? O que faltou pra ter cabelo branco? Ela já, tipo, controlou o tempo. Então. Mas então, o que aconteceu, o que eu entendi é que o que eu ia falar até no filme anterior, é que o Apocalipse, ele começa a desenvolver o poder da galera, né? Que ele tem esse poder que também ninguém sabe como, mas é um poder mutante, ok. E ele consegue absorver os poderes de mutantes que foram usados pra ele fazer a rejuvenescimento. Sim. Até aí ok, não, até aí ok. É, eu entendi que ele troca de corpo, né? Não, é a câmera que faz isso. Ele acumula poderes por causa daquele ritual, né? De que ele pega o corpo. Isso. Toda vez que ele troca o corpo com o mutante, e ele só troca corpo com mutantes, ele recebe o poder mais daquele que mutante. Ele já tinha, então, por exemplo, né? Eu já vi isso em algum lugar, mas eu não lembro também. Então, eles mostram, por exemplo, que o poder de regeneração ele ganhou do mutante no Egito, isso. Lá, o último que trocou então, com ele. Então, e talvez por causa disso que ele ficou vivo todo aquele tempo lá. É por causa dessa parada. Pode ser. Não, é sim. Pode ser. Ele começa lá, ele desenvolve o poder da tempestade, ele desenvolve da Psylocke, vai pro anjo. Quando ele vai pro Magneto, tipo, o Magneto que já fazia uma parada absurda, ele tá, tipo, ele faz alguma coisa, mas eles dão uma diminuída nele pra ele desenvolver o poder dele e ele voltar a fazer coisas absurdas. Não, nesse, com o desenvolvendo o poder, ele mexe no eixo da Terra. Terra. Então, ah, é, ok. É. Ele faz um terremotinho, é. Ele faz um terremotinho. A gente fica por um triste de ver o plano mais clichê que faziam com o Magneto lá, de inverter os polos. Inverter os polos da Terra. É, então. Toda vez, ah, ele vai inverter o polo. O que vai acontecer? A bússola vai inverter. Isso. O não, norte vai pro sul. Não, mas é verdade. Mas... Tipo, ele consegue sentir o eixo magnético da Terra, assim, é uma parada fodida. É, assim. É, porque assim, na verdade, esse poder do Magneto seria, tipo, esse Magneto, vamos colocar assim, é... O que vira? O Magneto, seria o Magneto que, tipo, tira o sangue do corpo do maluco, que tem ferro, entendeu? E seria esse nível de Magneto que a gente já teve por aí. Tipo, tira o adamantium do Wolverine, pelos poros, entendeu? Entendi. Tá, ok. Tá aceito, tá mas, aceito. Mas assim, dos quatro cavaleiros lá, eu acho que, novamente, o Magneto é aquele que tem o melhor desenvolvimento, né? Aquele não, plot só, da não, família só dele... ele que tem. Não, só ele que tem, porque... Mas okay. Olha o resto, okay. Peraí. O Anjo, blé. O Epsilon, blé. E a Tempestade teve um pouquinho mais de desenvolvimento em comparação aos outros dois. Não, ela okay. Só tem um pouquinho mais porque ela fica do bem. E também porque no último segundo só que ela fica do bem. Não sei como confiaram nela depois. Porque eu se eu fosse o Xavier, mesmo lendo mente, eu não confiaria nela. Ah, mas ele lê mente, ele lê mente. Não, ele mas mesmo ela... lendo mente, eu não confiaria não. Pô, ela foi filha da puta. Ela só ajudou dando um golpezinho no final lá pra explodir o cara. Só então, pra isso que ela serviu. Ela fez a união dos poderes do Power Ranger, cara. Isso é suficiente. E digo mais, eles fizeram uma Psylocke fodona, uma tempestade fodona, mas elas só apanharam. Não, cara, elas bateram bem pra cacete. Ah, não bateram tão bem assim, não. Eu fiquei um pouco com dor. Psylocke é fanservice. Não, ela foi fanservice. Ela foi fanservice. Na verdade, assim, de forma geral, aí adiantando um pouquinho, a parte da ação dos quatro cavaleiros me decepcionou um pouquinho. Eu acho que teve luta tão maneira no filme anterior, sabe? Sim, que eu acho que eles sim. Talvez erraram um pouquinho a mão nesse. Mas tudo bem. Só voltando ao ponto que eu tava falando, que assim, eu acho, de novo, o desenvolvimento do Magneto muito foda. Muito foda. Aquele lance da família dele, cara. Não, é tipo não assim, é... tem que acontecer. É porque assim, pra ele voltar a ser mal mesmo, tem que acontecer uma merda muito foda. Nossa. A única coisa que poderia acontecer era uma merda muito foda, então eles fizeram bem isso pra justificar, sabe, isso justificou bem. De novo, tipo, isso eu gostei. Ele deu a chance pra humanidade, fez o plano do Charles, né, que era tipo, ah, os mutantes têm que viver de forma pacífica e meio escondido na sociedade, ele faz isso, os caras vão atrás dele sem motivo algum, porque ele salvou o maluco, porque ele podia ter deixado o maluco se fuder e ele nem... Ah não, é, né? Por causa do terrorismo dele lá, por causa do ato que não, ele é, fez tudo antes. Bem, ele tava sendo, é verdade, é verdade. Mas assim, ele não, mas até ali, ele não tinha feito nada de mal, assim, poderiam ter dado pelo menos o benefício da dúvida pra ele. Sim, sim. Tudo bem, caçaram ele não sei o que, o maluco soltou aquela flecha por quê? Não, sabe, tipo, mão boba do cacete. Tanto não, lugar, é. Porque entendi, a flecha meio que escorregou e acertou sem querer, né? Ah, mas é vacilo. Isso é vacilo, velho. Policial já não anda com o dedo no gatilho por causa dessa parada. Porra, exatamente. Então, eu gostei da história, tipo, da filha dele ser uma mutante, né? E aí, né, ele usar o medalhão que tem a foto dos pais dele que foram mortos durante o Holocausto pra matar eles, né? Os caras que acabaram, que tiraram de novo a família dele, eu acho bem emblemático, eu achei, assim, bem legal e de novo, serve de motivação pra ele se aliar ao Apocalipse, né? Porque ele já, de novo, ele desiste qualquer ideologia positiva que ele teria com relação à humanidade e decide que, na verdade, realmente o mundo tem que ser dos mutantes. Então, explica muito bem. O Apocalipse Van Uzi lá, tirando a voz, que eu gostei, o design foi é fraco. Aplicado, não, né? Não, o design foi ruim. Não gostei dele. O design já era ruim desde o começo, mas o personagem era muito fraco, pra mim, na minha opinião. Ele não mete medo. Não mete medo. É, pra um Apocalipse... Ah, ele é forte. Ele um é forte pra caramba. Ele deveria ser mais fodão. Não, mas assim. Não, ele é forte. Eu concordo com o Rod. E assim, eu fiquei triste, só que aquela cena dele ficando gigante era só na mente do Xavier, que ele podia ficar gigante. Ele podia ter ficado gigante, mas tudo bem. E ele tem uma voz legal. Eu acho que uma das justificativas do rosto dele ser tão estranho pela produção foi que eles queriam uma captação tão específica de voz que o Paul Dameron tinha que atuar com o microfone colado na bochecha. Então ele não podia gravar fora do estúdio áudio por uma captação específica. Então eles tiveram que fazer uma maquiagem por cima pra não ficar estranho. E a captação de voz realmente ficou muito boa. Eu gostei, tipo, da forma, tipo, a voz dele é imponente, tá? Toda essa construção dele ser todo poderoso, você acredita, né, que ele se entende como Deus, você entende um pouco da motivação dele, mas eu ainda achava, assim, de novo, ele lutando... Falta alguma coisa? A parte da luta poderia ter sido um pouquinho mais, assim, eu acho, sim, sabe? Sim. Eu acho que ainda isso ficou um pouquinho a desejar, e principalmente depois de ter visto o anterior. O cara da coreografia tirou férias. Exatamente, mudou o cara, queria mais, né? Mais ação dele. Eu queria um pouquinho mais, assim, a Jubileu... Esquece, não, nada, né? Porra, não. Nada. Ela tem uma fala no filme. Tudo bem. O que aconteceu? Não, eu entendi. Não, tipo assim, isso... tudo bem que assim, ela tem a mesma personalidade da Jubileu dos anos 90, tem tudo isso. Só que, tipo, ela não aparece nada, né? Fanservice, de novo. Ai, seria uma referência de tipo, gente, a Jubileu sempre foi inútil. Assim, ela nunca serviu pra muita coisa com aquela parada de fogo de artifício. Então, assim, né? Ela não vai ajudar. Uma coisa que eu gostei, que é uma, eu acho que assim, é uma coisa que o Bryan Singer. Ele foi inteligente. Não inteligente, mas assim, ele deu o braço a torcer, que foi assim, tem uma cena no filme que os mutantes adolescentes resolvem fugir da mansão e ver o cinema, né? E eles vão ver o Império contra. Não, o Retorno de Jedi. Star Wars. Eles falam que o terceiro é sempre ruim, né? Aí eles fazem uma. Eles saem do filme comentando, pô, o segundo, de longe é o melhor, ele é muito mais sombrio, né? E ele realmente é. Bem, ele foi o mais audacioso. Ele, mas se não fosse o primeiro, nada disso que a gente teria visto aqui teria acontecido. Daí ela fala, mas a gente tem que concordar que o terceiro é o pior de longe. E obviamente, além de estar fazendo uma brincadeira contra os Star Wars, eles estão falando da própria trilogia. Da própria filmes, trilogia, né? Fazendo uma brincadeira com a própria criação. E eu achei tudo bem que não foi o Bryan Singer que dirigiu o terceiro, mas ele soube rir da própria, né? Do próprio legado situação, que foi construído, né? Ali, da própria situação. Ah, mas sabe o que é isso? Isso é a mesma piada da tia May lá. Ah, mas você é uma tia. Você é uma tia muito nova, você não trova pra ser tia. Ah, existem tias de todas as idades, de todos os jeitos e tal. É a mesma piada, tipo, vamos fazer piada com outro filme pra, pra dar risadinha. Mas eu gostei. Mas é legal, eu achei legal, então, é isso que eu falei, eu achei bem, assim, bem. Tipo, eles estão assumindo que não acertaram sempre, né? Não vão ficar fingindo que foi tudo um sucesso e que foi tudo incrível até ali. Não, uma coisa que eu não gosto, assim, acho que o pessoal deve ter adorado, mas eu não gostei muito, foi a presença do Wolverine nesse filme, cara. Eu acho que é meio gratuito demais. Ele foi mistura de fanservice com Deus Ex Machina. Porque assim, aqueles dois mutantes mal treinados deviam dar conta do exército inteiro de uma base treinada. Então, vamos juntar com o fanservice, né? E esse William Stryker que pegou o Wolverine como arma X, ok, beleza. Mas você pega o Dias do Futuro Esquecido, o finalzinho dele, quem pegou o Wolverine foi a Mística, né, no finalzinho. Então... Não, mas ele tava no barco, ou seja, ele tava no barco. Não, era a Mística. Era a Mística, era a Mística. Como ele, fazendo, como usando... Não, como o William Stryker, você viu os olhos. Por causa dos olhos. É os olhos, esses malditos olhos. E apareceu o William Stryker, aí apareceu os olhos da Mística, era a Mística. Então, assim, se a Mística pegou o Wolverine no final do Dias do Futuro Esquecido, por que que então é o William Stryker, na verdade, que tá com o Wolverine ali, né? Deu um pequeno problema de continuidade, você pode falar, tá, são 10 anos de diferença. Então, nesse meio tempo, o William Stryker conseguiu pegar o Wolverine da Mística, sabe? E pronto, ele botou como arma X. Pra mim, a Fox botou um foda-se aquele final. O que faltou, assim, é realmente, talvez um pouquinho mais de esmero em explicar a situação, mas também não é nada muito difícil de entender. Não, não, sim, mas se tá lá... Mas eu concordo com o Sage, tipo assim, tem que falar. Se tá lá... Tipo, se você não fala, sim, fica não. A sensação de erro. Por mais que ele fale, não é erro, fica a sensação, sabe? Tem que falar. Concordo. E essa cena do Wolverine acaba não acrescentando nada do que a gente já sabe, né, cara? Então, na verdade, só criou... Acho que, não, acho que é a mesma parada. Um pouquinho de dúvida com relação a essa relação dele com a Jean, assim, tipo, vai ser... Sim, o que vai ser isso agora, né? Só porque assim, isso, ele agora isso. Ficou uma relação meio ela é adolescente. Agora virou pedofilia. Tipo, agora virou pedofilia. Tipo, você tá mais velho do que antigamente. Mas tudo bem. Não, mas essa era a minha crítica, a presença do Wolverine nesse filme. Eu acho que foi assim, foi uma solução pra eles liberarem aquela base. Foi sim um fanservice. Não, eles não podiam transformar as crianças lá em assassino, né? E foi um fanservice pro cara que queria ver o Wolverine arrancando cabeça, enfiando garra no olho do maluco, que a gente não tinha visto em nenhum dos filmes. Tá certo que a Jean Grey podia botar todo mundo pra dormir ali sem se esforçar muito, né? Não, mas a gente não tá entendendo, a gente tá entendendo que ela ainda não conhecia os poderes dela direito. Que ela ainda tava ela insegura ainda, né? Toda aquela questão do sonho dela, da cidade pegando fogo, ela era bem segura, né? E claro, o Ciclope é um bobão. Já era bobão. Como adulto, sempre, né? Novo, então, né? Mais bobão. Eu acho que esse Noturno foi bem, apesar de tudo. Eu vi gente reclamando dele. Eu gosto. Não, eu gosto. Eu gostei desse Noturno. Cara, todos os jovens, todos os novos ali foram ótimos, na minha opinião, cara. Uhum. Eu gostei do Ciclope, eu gostei da Jean Grey, eu gostei do Noturno. Oh, mais perto de uma reclamação que eu tenho assim, o Noturno é bom ali, eu tô bem pra legal caramba. Pra mas caramba. Sei lá, tem umas piadinhas, esse moleque me incomoda, sei lá, eu olho pro esse Noturno e fico incomodado. Porra, não sei, esse moleque não sei muito porquê. A justificativa do Rod, esse moleque me incomoda. Me incomoda. Eu não preciso de motivo. Só me incomoda. Garoto. Esse garoto insolente me incomoda. Eu queria um pouquinho mais de explicação do anjo, porque, tipo, ficou meio aberto demais. né? Tipo, morreu, né? Não, morreu ou não morreu? Não, na verdade ele já tava aberto desde o começo, né? Que, morreu, né? Porque pelo que eu sei, o Angelo é tipo super rico, não é? O original, ele é o terceiro de uma linhagem dos Warrington e ele é tipo mega milionário. Tanto que nos quadrinhos então, ele tem mansões, ele ajuda os X-Men levando eles pra... Ele tá naquela parada de luta só porque ele curte. Não, parece que ele tava preso lá. Ele falou... ele até fala pro cara, quando ele fala pro Noturno, ele fala, ó, se você não lutar, ele mata os dois. Continua, senão eles matam, assim, não parecia estar ali porque ele quer. Só que depois que a asa dele ficou zoada, ele ficou rebelde e foi beber num galpão. Eu perdi minha asa, não sou um pra mais nada. Mas tudo bem, assim, eu queria um pouquinho mais de passado dele. Tipo, a Psylocke eu entendi, ela era tipo lá um guarda, um cão de chácara, leão de chácara de um mutante mercenário, ok. Cariban lá. Tava, né, tipo, pra mim tava ok. Dos quatro, eu acho que só o anjo que eu queria um pouquinho mais de explicação, até porque, tipo, ele só é rebelde porque ele é rebelde e ele é seguro porque ele ganhou umas asas maneiras. O problema da Psylocke pra mim é que, tipo assim, no trailer eles mostraram aquela puta cena dela quebrando o carro em dois e tal. Rachando o carro, E quando você vai ver, ela só tem aquela cena no filme inteiro. isso é verdade. Não tem mais nada. Mal aproveitado. Não tem mais nada dela. Mas eu imagino que, novamente, a gente tem hoje esse problema, mas eu imagino que talvez numa edição mais extensa, numa, sei lá, edição do diretor, que eu acho que eles falaram que não ia sair, mas eu imagino que tinha mais coisa e deve ter sido cortado. Eu imagino que isso deve ter sido... Teve muitos cortes. Eu ouvi dizer que saiu muita coisa no corte. Eles preferiram deixar, por exemplo... O filme era grande mesmo. Eles preferiram deixar um pouco mais de cena, por exemplo, da relação da Jean com o Ciclope, né? Aquela coisa deles no parque, da mansão, do que deixar algumas outras cenas de explicação. Então, isso foi o que eu li. Ok. Bom, mas vamos tentar ir para essas considerações finais cara. Vamos. Pelo amor de Deus, pra acabar esse podcast. Eu achei o X-Men Apocalipse, assim, apesar dos pesares, a galera que criticava a identidade visual do filme, criticava como que iam ficar as pessoas, né? Eu falei do meio incômodo com o Noturno ainda, não. O Rod era um psiquiatra. Não, esse porra. Esse cara me incomoda. Eu quero entender por quê. Eu achei, assim, um filme bem maneiro, assim, bem coeso, no sentido de história mesmo. A gente viu, principalmente nesse ano, né, filmes que tentaram caminhos tão diversos, assim, foram pro caminho X, caminho Y, não sei, às vezes vê um filme voltando pra simplicidade aí do Beabá, né, não foi nada muito, assim, fora da curva, é um filme simples, pipoca, e, pô, pra mim ali valeu, a surpresa talvez foi isso, assim, não saiu muito do desses do trilha, filmes, Rod, que a gente tá falando desses grandes filmes, ele foi o mais honesto. Olha, a gente quer te entregar isso aqui, a gente não vai tentar nada muito grande, a gente entregou isso aqui, sabe? A gente não vai querer reinventar, fazer um clássico moderno. E assim, óbvio, tem pontos que você conseguiria ter um pouquinho mais de esmero e deixar o filme ainda mais coeso e legal, mas do jeito que foi entregue, pô, pra mim tá super ok, assim, foi isso que talvez me deixou mais feliz ao sair do X-Men, assim, por isso que eu gostei bastante até. E eu acho até estranho, assim, caramba, como que eles erram e acertam tanto, né? Estranho, né? Pra mim foi o seguinte, ó, eu não tinha expectativa de nada pra esse filme, eu vi o trailer, não gostei do filme, ou eu vi a cara do Ivan Uzi lá, cara, o Apocalipse, não gostei dele, então esse filme não vai ser legal, vai ser uma porcaria. Fui ver, gostei, por quê? Porque eu não esperava nada, então eu acabei curtindo as coisas boas que ele tinha, sabe? Ele tem pontos negativos? Tem falhas? Tem. Eu entendo a galera xingando, criticando? Eu entendo. Mas também eu entendo a galera gostando, porque tem coisas maneiras, tá? Esses jovens mutantes, por exemplo, a galera mais nova, os atores mais novinhos, tá muito legal esses daí, pô. Eu tô gostando bastante ainda mais da relação do Xavier e do Magneto ainda, também tá boa. Não tá tão grande quanto foi o filme anterior, eu acho, mas tá curioso. Tem uma certa coerência em alguns momentos, sabe, de ação e discurso, mas também tem aquelas coisas que irritam, eu já disse. Então, eu entendo essa divisão, né? Se você abstrair todos esses pontos negativos, cara, que tem bastante até, você vai gostar, cara. Então é o seguinte, nesse momento eu gostei, mas eu tenho certeza que se eu for rever ele, vai cair bastante, cara, a nota, cara. Talvez. Então, o Wolverine do futuro. Assim, eu acho que todo mundo concorda que esse aqui seria da nova trilogia menos... É que pior é sacanagem, porque não chega a ser ruim. Mas ele é o mais fraco dos três da nova trilogia, eu acho. Mais fraco, pronto. Eu também não falei, eu queria falar assim, o filme, pra mim, ele é bem legal, eu gostei bastante. É o que vocês falaram, tipo, ele não promete nada muito grande e também não entrega nada muito grande. Ele faz o que ele promete, que é ser simples. Nem o Apocalipse é grande. Nem o Apocalipse é grande, nem ninguém é grande. Eu tenho alguns pontos aí, alguns atores dos jovens não me agradam agradaram muito, mas acho que é uma questão mais pessoal do que qualquer coisa, então eu acho que não vale a pena comentar. Mas eu acho que é um bom filme, que vale a pena, e que terminou bem o que começou bem. Tipo, ele não é o melhor de todos, mas ele foi, terminou bem o que ele começou, que foi o First Class. Acho que merece aí ser assistido inteiro. Não vai ser que nem o outro, que você chora sangue quando termina o X-Men 3. Eu acho que, por exemplo, ele tem algumas coisas que ele, que pro futuro talvez tenha que sentar de novo e o pessoal... Algumas coisas têm que ser trazidas do zero e não só copiado do antigo. Por exemplo, vou dar um exemplo que me incomodou um pouquinho. Eu acho que a cena do Mercúrio desse filme se estendeu um pouco demais. Sabe, tipo, foi longa. Muito porque, na outra. Como ele fez muito sucesso lá atrás, vamos aumentar ele pra cacete. Vamos aqui. Fazer de novo e fazer maior e chegou um ponto que então, ok, sabe? Acho que já. Já deu, né? Conveniente, né? Ele consegue salvar todo mundo da mansão, mas não consegue impedir os militares, né? De atacarem eles, né? Pô, todo mundo não, eu fiquei triste pelo irmão do Ciclope. O Destructor, né? Mas assim, então, isso é uma coisinha que poderia ter, assim, poderia ser um pouco mais. Ou não ter outra cena dele, não sei se precisa todo filme ter uma cena do. Sabe? Ou um pouquinho mais, né? Um pouco mais. Eu tenho um pouco de medo, porque eles já abriram de novo a porta da Fênix, muito cedo, eu acho, né? Eu fico meio puto com isso, para toda hora de Grey é Fênix. Né? Cedo. Oh. Caraca, ela tem 16 anos, já tô abrindo essa porta de novo. Ao ponto do próprio Apocalipse vai se sentir tranquilo, falar, ah, tudo bem, agora eu entendi. Ela vai cagar tudo depois. acho que não precisava, tipo, eu acho que assim, a cena do pesadelo dela já era suficiente. Não, eu acho que o Apocalipse escolheu errado. O Apocalipse devia ter escolhido ela. No porque ela tem o poder do Xavier e ela ainda tem o poder da Fênix, entendeu? Então ele teria os dois poderes. Não é? É que ele usou o cérebro, né? É ele que usou o cérebro. Mas assim, de novo, eu também saí do filme. Eu gostei, eu não saí do filme puto, não saí triste. É o que eu menos gosto da nova trilogia. Mas eu acho que novamente ele entregou o que ele prometeu. Gostaria de ver uma versão estendida, uma versão do diretor, pra ver se algumas cenas de luta ou alguns personagens ganham um pouquinho mais de relevância, principalmente os quatro cavaleiros. Só me deixa com um pouquinho de receio do que pode vir depois, porque assim, esses filmes aí, já embarcando um pouco na minha consideração, não consideração nada, mas assim, né, pro futuro, esses filmes eles tendem a buscar escalada, sempre crescer, né, e dentro da Terra, o maior desafio pros mutantes seria o Apocalipse, eu acho que, não, assim, ou eles vão diminuir a escala de novo pra uma coisa um pouco menor, ou eles vão, como já especularam, ir pro espaço pela primeira vez, e aí a gente vai falar de Ninhada, Império Shi'ar, sei lá o que eu acho um pouco arriscado. Loucura, cara. Eu acho um pouco arriscado, mas assim, agora que acabaram de deixar tranquilo, então, vamos misturar com essa parada de, né, de alienígena, eu não sei se eles podem, o que eles podem usar de direito, se é tudo dos X-Men, eles abrem a porta aí pro Senhor Sinistro lá, que eu acho mega galhofa. Pós-crédito, né? Mas acho que vai ser usado no filme do Wolverine. Não, eu também acho, mas ainda assim, eles vão integrar, o universo do Wolverine agora tá integrado ainda, né, porque se isso vai funcionar pro filme do Wolverine, o filme do Wolverine vai ter ligação com esse filme, ele vai ser o futuro desse filme. Eu acho que essa cena pós-crédito é pro filme do Wolverine, né, só pode. Aí vão fazer o quê? Vão colocar uma X-23 pra integrar depois o elenco dos X-Men? Sim. Sim, por que não? No espaço? Sei lá. Tudo bem, sabe? Mas fica um pouquinho de medo, sabe? Fica um pouquinho de medo de talvez crescer demais, de perderem a mão às vezes de novo. Estão forçando, né? Sei lá, né? Não precisa... Pra que é isso, jovem? Pra que isso, jovem? Exatamente. Eu tenho um pouquinho de medo com relação a isso, mas vamos ver, né? Assim, a gente nem sabe. Acho que a Fox já falou se vai ter outro X-Men. Ela falou do novo... X-Men, não. Eles falaram do... Mutantes e Deadpool, né? Eles falaram... Não, ainda não, mas eu acho que deve ter. Eu acho que o problema pra mim, pra você pegar um plot todo no espaço, é que eles não prepararam o público pra isso. Não, não. Vai ser totalmente inesperado. Então, totalmente inesperado é complicado, porque... vou falar da Marvel, mas o que a Marvel tá fazendo há 5, 6 anos é preparar a galera pro Thanos, entendeu? Por quê? Porque ninguém que não é fã de quadrinhos conhece o Thanos. Então, eu acho que pra você pegar um super vilão não muito conhecido e transformar ele em grande, você tem que ter um preparativo antes. Tanto que eu acho que até o Apocalipse faltou esse preparativo antes, entendeu? Sim, né? Podiam ter deixado lances, né? Podia ter deixado lances desde o primeiro. A gente vai, tipo, pra você ter uma noção, vai acabar com o Apocalipse. Mas, não, talvez, mas sabe o que eu acho? Eu acho que no primeiro eles não sabiam o que tudo teria. Então eles não arriscaram. Claro, não sabiam mesmo. O que eles poderiam ter feito é, bom, ok, a gente vai ter margem pra fazer uns filmes. fizemos o Dias de Futuro Esquecido do Pretérito Perfeito, arrumamos toda aquela merda, vamos fazer um filme no meio, jogar umas paradas, construir, e aí o apocalipse. Preparar o apocalipse pra vir, faria mais sentido, acho que até aumentaria aí a importância do apocalipse pra história dos X-Men, né, que aí pareceu que ele é só mais um vilão nesse filme. Ah, ele fez uma ameaça global? Fez, mas ele não foi tão o apocalipse como a gente conhece, né, pelo menos pra mim. Eu achei ele muito, muito pequeno pro poder do apocalipse. Uhum. Bom, galera, é isso. Nossas opiniões, né, do X-Men Apocalipse também. Ah, então, mande também suas opiniões, por favor. Manda e-mail, manda comentário, manda opinião no Facebook também. O que vocês acharam dos filmes do X-Men Apocalipse? Se gostou, se você odiou, se achou desse vilão, né? Na minha opinião. Eu saio com um saldo positivo. Assim, eu falo ok. Acho que, assim, analisando tudo como um todo, mais me agrada do que me dá desgosto. Também, porque não esperava nada. Se você analisar como uma série esquecendo o Wolverine, terminou bem. Não, eu tô tirando o Wolverine. Eu tô tirando o Wolverine. Mundo, por favor, tira o Wolverine, cara, dessa equação. Terminou bem. E aquela coisa, espero mais de. Espero mais de First Class e menos de X-Men 3 pros próximos filmes, né? Se eu puder pedir isso. Por favor, nunca te pedi nada. Por favor. Nunca te pedi nada. Mas é isso, vamos acabar esse podcast. Então, falou, galera. E acho que é só, né? Acho que é isso. Alguma mensagem final, Rods? Alguma piada de última hora, Rods? Por que pra mim? Por que? Sabe como toda vez a Jean é a Fênix? Então. Hoje eu não tenho nenhuma motivacional, não, galera. Infelizmente é isso aí. Sem surpresa, que nem o X-Men Apocalipse. Falou. Ok, então falou, galera. Fui até semana que vem. Falou, galera. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Aê, caixa de entrada. E sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada, aqui do episódio 193. Aqui é o Lucas, com o nosso ilustre, entre aspas, convidado fixo pra sempre, o Seiji. Eu aqui sempre, né? Na verdade, eu sou o convidado, ele só deixa hostear porque ele é bonzinho. Sim. Bom, e se você escuta nosso podcast por um agregador de podcast, por feed, pelo iTunes ou qualquer coisa do gênero, você pode acessar o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. E mande e-mail para a gente via contato@projetoxpodcast.com.br. Exatamente. Também temos a página no Facebook, que é facebook.com/projetoxpodcast, tal como a página no grupo do Facebook, que é o facebook.com/groups/projetoxpodcast. Temos também o Twitter no @projetoxpodcast. E se você quer nos ajudar com perguntas para o cast de aniversário, mande perguntas em ask.fm/projetoxpodcast e meperguntes.com/projetoxpodcast. E los recaditos da semana. Um recado, né? Saiu o Omega Cast 61 sobre Love Hina, eu participei lá, podcast do Dragon Dourado, comentando sobre esse anime e mangá que eu adoro pra caramba. Cara, Love Hina é nostálgico até pra mim. Oh, yes. Certo. Então, confiram lá e escutem aí o Omega Cast de número 61 de Love Hina. Bom, vamos para os e-mails. Temos mais e-mails que semana passada, até porque eu acho que se não tivesse seria impossível. E, bem, são e-mails não tão longos, mas também não são tão curtinhos assim. Então, vamos começar. Primeiro e-mail do Rui Carodi. Olá, sou o Rui Carodi, adorei o podcast. É, aqui ele fala sobre a série Vagalume, tá? Isso. Além de ter vários livros da coleção entre minhas primeiras leituras, também a descoberta destes autores me acompanha até hoje, pois como vários dos autores escreveram para adultos, como Francisco Marins, que sempre contou a história da colonização da região sudeste, Marçal Aquino, que tem o excelente Eu Receberia as Piores Notícias de Teus Lindos Lábios, e o próprio Marco Rey, que tem, por exemplo, Memórias de um Gigolo. Gigolo? Acho que alguns livros que estão na coleção, como o citado Éramos Seis e o Feijão e o Sonho, são livros adultos. E alguns do Luiz Puntel, Açúcar Amargo e outros, deveriam ser lidos por todos, independente da idade, por tratarem de temas sérios, que são pouquíssimos falados. Vocês conhecem outra obra da literatura que fala sobre boias frias? Um grande abraço, felicidades e alegrias. Olha aí, muitos abraços pra você, Rui. Muito obrigado pelo seu e-mail. E eu nunca li um livro sobre boias frias. Parece interessante. É, eu não lembro de outro não, né? Mas valeu. O próximo e-mail é do Thiago Roseta, né? De 28 anos, São Paulo. Aqui ele fala assim, ó. Começando com a coleção Vagalume, né? Podcast dele. Quando criança, tínhamos vários livros da coleção em casa. Nunca li até ter mais idade, mas adorava as capas e ficava imaginando a história, né? Livros como O Caso da Borboleta Tíria, Escaravelho do Diabo, daquela capa antiga, tá? O Esférion, Zezinho, o Dono da Porquinha Preta, O Feijão e o Sonho, O Mistério dos Cinco Estrelas e outros. Se eu houvesse lido mais livros da série, hoje em dia eu teria uma coleção dessa coleção. Mas minha mãe fez uma doação dos livros para a biblioteca da escola da minha cidadezinha no interior. Coleção Vagalume é sinônimo de nostalgia para mim, me lembra muito minha infância / adolescência. Agora, falando do melhor programa de perguntas e respostas da podosfera brasileira, apresentado pelo babaca mais querido do Projeto X, o Cabeça Quiz 2. Tivemos grandes e engraçados momentos, como o Cabeça impondo sua ditadura nas regras do podcast, às vezes que o Sage Token não foi utilizado, também é, né? Esse povo. Ah, é, bom. O Jim garoteou ao usar o Sage Token para a pergunta da Carreta Furacão, com todo o respeito à idade do Sage, mas passar essa resposta para um ancião não foi uma boa ideia. Eu também concordo, cara. Somente para não perder a piada, Sage, não leve para o lado pessoal. Imagina, imagina, eu concordo, cara, com isso daí. Bom, o Jim teve sorte, que a Dri deu praticamente de mão beijada a vitória a ele. Verdade, cara. Muito divertido o programa, eu quero ver mais desses. Calma que deve ter mais um outro, não sei quanto, né? Eu acho que foi comprado, não é possível. Deve ter rolado ali, olha, eu te pago tanto, eu dito o próximo cash pra você. Eu acho que rolou alguma coisa assim. Eu acho que rolou um padrão de violento nessa edição desse podcast. Bom, quanto às dicas do podcast, como seja pedir uma resposta ampla, só pode ser algo relacionado ao X-Men. Um grande abraço e até próximo. Cara, foi, acho que amplo demais, cara, porra. Algo relacionado ao X-Men, o quê? Quadrinhos? Filmes? Desenhos? Jogos? Não, cara, não, é... Eu queria algo mais amplo, mas não tão genérico assim, é. É filmes dos X-Men, tá? Tá bom? Tem que ser um pouquinho mais específico nisso daí, cara, que eu queria, né? É, não queria um podcast só sobre um filme, é sobre todos os filmes, tá? Bom, mas é isso, Thiago Roseta. Valeu, cara. Muito obrigado por todo o seu e-mail. Muito obrigado pelo e-mail e um abraço. Bom, próximo e-mail aqui é do Jonatas da Silva. Olá, 6+1. Aqui é Jonatas da Silva, 26 anos, estudante de Psicologia São Paulo SP. Escrevo hoje para comemorar sobre a mais nova sensação do momento, a Carreta Furacão. Tá, não, é o Cabeça Quiz mesmo. Siga em frente, olhe para o lado. Eu adorei a proposta do primeiro, e pelo visto vocês, nesse caso seja o próprio Cabeça, tornaram um andamento do programa ainda mais dinâmico. Meus parabéns, galera. Eu tenho até uma sugestão. Que tal fazer um desses a cada bimestre e postar na postagem as perguntas não respondidas e deixar para nós, os ouvintes, responder? Aí a pessoa que responder mais delas corretamente ganha 2 pontos para o prêmio do final do ano. É uma sugestão. O critério de desempate seria, é claro, coisas que o Cabeça gosta, pois é a única categoria que não dá para trapacear olhando no Google. Claro, são só sugestões. O importante não é nem ouvir sobre elas, mas melhorar ainda mais esse excelente show. Se outros membros da staff ou ouvintes tiverem ideias, mais legal ainda. Vocês vão testando, vendo o que pode funcionar ou não a cada programa. Um abraço a todos vocês, especialmente para a pessoa mais odiada pela deusa grega da vitória, Nike, Adri. Parabéns, Adri. Você fez a faceira de ser pior que o Mugi. The Fracass is real. Sobre o podcast da semana que vem, será muito provavelmente sobre a série de filmes de X-Men. Singer é o diretor da maioria dos filmes da série, então não esqueçam da E3, hein, galera. Um podcast especial recapitulando as conferências seria maneiro. Mesmo a Nintendo não fazendo conferência esse ano, eles pelo menos vão mostrar um novo Zelda e mais de Pokémon Sun e Moon. E é isso aí. Um abraço. Comentando então um pouco o e-mail dele, se tem perguntas e respostas, a gente vai deixar. Eu acho que não, porque senão a galera não consegue ter perguntas pro próximo programa, cara. Deixa guardadinho ali. Mas a gente aceita várias sugestões de ouvintes, sabe? Pra gente melhorar esse quadro do quiz, né? Ah, e por fim, podcast especial da E3. A gente nunca fez um. Eu não sei se a gente vai fazer. Sinceramente, eu não sei. O pessoal anda tão ocupado aqui que eu nem sei se vai rolar, viu? Isso daí. Mas valeu por todas essas sugestões, e-mails, comentários ou de Anastasia Silva. Valeu por tudo. Valeu, um abraço. O último e-mail é do Rafael Taira. Esse quiz até que não foi tão difícil. Acho que acertaria metade ou quase metade das perguntas feitas, somando a quantidade de perguntas feitas para os dois participantes. Assim como a maioria dos game show, quando você assiste ou ouve, é mais fácil acertar, pois geralmente você se dá mais tempo para pensar e não está sob a pressão do apresentador, verdade. Aí, aqui no e-mail dele, ele resume bastante, ele falaria das perguntas que ele acertaria, que ele não acertaria, que ele acertaria parcialmente, parcialmente, cara, a gente não vai ler porque é muita coisa aqui. Vamos agilizar um pouco essa leitura do Caixa Entrada, mas valeu por toda essa informação que você deu, Rafael Taira. A gente leu com coração. E ele termina falando aqui, ó. Sim, eu sou a favor de uma categoria de perguntas só do PXP, mas acho bem difícil ele, o Cabeça, né, colocar. Com perguntas, por exemplo, de quem tem mais participações em castes de quadrinhos. Cabeça, ponto. É fácil essa resposta, cara. Ele vai ganhar todas de participação? Não vale. Essa resposta é fácil, cara. Ele participou de todas, porra. E eu acho que é o Rods. Não, o Rods tem uma outra que ele não participou. Bom, meu chute para o cast 193 com as dicas Fassbender, Jackman, Singer é X-Men, a saga do Apocalipse, o filme. Primeiro chute errado. O segundo chute, franquia X-Men sobre os filmes no cinema, ou seja, um podcast falando sobre todos os filmes de X-Men que saíram no cinema. Aí sim, tá vendo? Boa. Chamei uns bombeiros que acho que esse cast vai pegar fogo. Nem tanto, não pegou tanto fogo assim, não. Pegaram fogo, bicho. Nem tanto assim. Mas ficou legal, vai. Bom, valeu por tudo, Rafael Taira. Muito obrigado pelo seu e-mail. Valeu. Bom, as pessoas que acertaram as dicas da semana foram Pablo Neves, Jonatas da Silva e o Rafael Taira. Muitos parabéns pra vocês. Sim. Abraços também pra galera que comentou o podcast da semana passada, né? Então, abraços para o Jonatas da Silva, o Zapuzeta, o Rafael Taira e o Rui Carotti. Abração, galera. Um abraço para todos vocês. Escolham alguém na staff, sintam-se abraçados por essa pessoa. Ou por várias pessoas, não sei. Bom, as dicas da semana passada foram Fassbender, Jackman e Singer. E aí, CG? Bom, as dicas têm tudo a ver com os filmes do X-Men, né? Fassbender vem do Michael Fassbender, o cara que faz o Magneto na nova trilogia. Jackman vem de Hugh Jackman, o eterno Wolverine no cinema. E o Singer, o Bryan Singer, diretor de 4 dos 6 filmes principais do X-Men já lançados. É isso, então filme dos X-Men no cinema. É isso que eu chute. Isso aí. Bem, e as dicas pra próxima semana são? Sem dicas. Não vai ter dicas essa semana. A gente teve que fazer umas mudanças de última hora, por isso vai ficar sem dicas nesse caixa de entrada, mas calma aí que o próximo podcast vai ficar muito legal. Vamos cesar pra isso. Torçam. Por favor, torçam. Pois é, pois é. Bom, um abraço para todos vocês. Semana que vem nos reencontremos novamente. Um abraço a todos e até mais. Falou, galera. Ele recebe um baile de mutando na Academia Xavier para jovens superdotados. Cara. Foi o melhor que eu consegui pensar, gente. Para. Ok. Que tinha um plano assim megalomaníaco? Sim, megalomaníaco. Isso. É. Megalomaníaco. Mega. Esse é um filme mais fera que o fera. Droga! Falta aí, okay. Eu só preciso da minha piada sem graça. Okay. Caraca! É, não consegui Chega. Ainda. Bum, otadinho. Ou X-Men, Ivan Uzi retorna. X-Men, Power Rangers, Ivan Uzi, o retorno. Toca o funk do faraó lá. Acho que, na verdade, ele deve passar o Batman vs Superman, porque qualquer um passa o Batman vs Superman. Mas... Eu acho que ele passou, cara. Quer dizer, no primeiro final de semana. No primeiro final não, de semana, acho que passou, eu não sei cara. Se passa o Batman vs Superman, mas eu acho que ele vai passar o Batman vs Superman. Porque qualquer um passa o Batman vs Superman. Mas, enfim, é... Quando eu falo, eu sou taxado de babaca. É. Tudo bem.